pra mim, a coisa mais legal de Final Fantasy é como ele usa personagens e situações que parecem simples pra trazer emoções complexas e tratar de temas super complexos. Cara, a gente tá falando da série que com certeza mais marcou a minha vida nos jogos eletrônicos. É incrível como ela conseguiu juntar tão bem elementos de jogabilidade, enredo e criar personagens, né, histórias que moram no meu coração até hoje. Quando eu mando muito bem em alguma coisa, eu ouço aquela musiquinha dentro da minha cabeça. Enquanto todo mundo chorava no dia 12 de julho de 1998 porque o Brasil perdeu para a França, eu me emocionava matando o Sephiroth. Que bom que eu nasci velho e pude apreciar o Final Fantasy em sua glória, em vez de ter que conhecer a série por causa dessa merda desse Final Fantasy 13. Muito antes dos gráficos realmente parecerem um ser humano, Final Fantasy já conseguiu passar uma impressão de cinema. O meu jogo favorito tem Final Fantasy 9. Já! A diversão começando a sua centésima, trigésima, terceira! Espada gigante no passinho do volante! Quero ver o baile todo! E é isso aí! Nessa semana, finalmente estamos reunidos para falar do episódio mais mimimi chorado de todos os tempos, que a gente vai tornar realidade o nosso 1º de abril de 2 anos atrás! Peraí, mas antes vamos explicar o porquê daquele 1º de abril. Era uma quarta ou quinta-feira, primeiro de abril, e a gente não tinha gravado o episódio ainda, e tínhamos que gravar. Estávamos online, Ninja Inimigo, Mestre Splinter e eu, esperando aquele a quem sempre culpamos, Senhor Eternidade, que não apareceu. Não, é mentira. Aquele da eternidade. É verdade. E ele não apareceu, e não tinha mais ninguém online. E era uma época de vacas magras, não tinha 50 pessoas que participavam no podcast que nem hoje em dia. Aí a gente falou, caralho, procurou não sei quem, e porra, o Daigo não tá online, e o Crusher não tem, e Clear, aí fudeu, não tem episódio. Aí eu pensei, cara, hoje é 31 de março. Não, eu acho que depois o Senhor Eternidade mandou assim no WhatsApp, alguma coisa assim. Aí, galera, manda o caô do 1º de abril. É, olha, bom caô desse aí. E aí, foda-se, e aí o resto é história. O resto é história. Mas agora é realidade! E estamos reunidos para fechar com chave de ouro esse meio especial de abril para falar um episódio de Final Fantasy e vai tomar no cu! Pra quem não está dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. A fantasia é realidade. A fantasia nunca chegou ao seu final, né? A fantasia não tem fim. A história sem fim. O Senhor da Eternidade. O 8 é o único que presta. Caralho. Você será violentamente refutado no dia de hoje. Os poderosos sentiram o poder da ironia do Senhor da Eternidade. O Daigo! Essa é uma buceta épica com Junction com Leviatã e Final Attack com Fênix e Ultima. Caraca! Buceta. Knights of the Round. Knights of the Round é tipo um sexo de 4 horas, assim. Isso é porque você não viu o Éden, né? Não, você coloca aquela matéria quadra, manda Knights of the Round quadra e vai comer sua mulher, depois você volta, tá lá, mandando o último Knights of the Round. Você pode ficar muito tempo comendo essa mulher aqui, ainda rola. O Killerazos! As forças da natureza, você não consegue parar. Eu tô aqui tomando minha potion. Caraca. E agora eu vou me curar. Yo! Vai se mijar todo. Tu tem gol, Maru! Filho de uma submarineira se apresentando. Submarineira. O bode! Cara, vai abrir a temporada de caça aos chocobos, cara. Final Fantasy tá acabando, graças a Deus. Nossa, tem cara do Combo, isso é sensacional. E agora, tá ou não tá, Crusher? Hoje eu não vou esquecer. Ele tá só ouvindo. Ele só tá ouvindo. Tô mudo, mas tô aqui. Ah, aí. E é isso aí. Nessa semana nós vamos aos confins de Gaia, o planeta que está presente em quase todos os Final Fantasy. Vamos viajar numa nave voadora pelo mundo aberto. Vamos descobrir personagens incríveis e tentar entender por que essa série tão consagrada é o maior nome de RPG de todos os tempos. E mora em nossos corações. Tudo isso e muito mais depois do e-mail. É o maior nome de RPG de todos os tempos. Você quis dizer que era o maior nome de RPG de todos os tempos. Thank you. Já apostei no Sobradinho mais 3 aqui. É mesmo? Tu é um filho da puta. Se Sobradinho perder de 2 gols ou menos, eu ganho a aposta. Ah, se Sobradinho perder de 2 gols ou menos. Exato. Ah, pô, entendi. Se eu apostar no Sobradinho pra ganhar, esse é muita falta de patriotismo. Mas tu ia ficar milionário se tu ganhasse. Ah, é, tem isso. Deve estar pagando, sei lá, R$15 pra um essa porra. Não, não exagera. É? 14. Tá bom, hein? Foi boa essa estimativa. Eu apostaria no Sobradinho. Ih, mas. Sério? E eu... caralho! No pau! Eu acho que vale essa aposta. Eu acho que vale, mas, porra, o Felipe Gabriel mandou uma balaça aqui na trave que, porra, é mais fácil apostar que o Barcelona vai. E foi de canhota, cara, o maluco destro. Mais fácil apostar que Barcelona e Real Madrid vai ser a final da Copa dos Campeões. Então essa é a leitura de e-mails do Baixo Freito Soco. O primeiro e-mail é do chinês flamejante, que diz o seguinte: embora eu curta a premissa de muitos jogos da Enix, jamais cheguei sequer na metade de nenhum deles. É, também os jogos têm 80 mil horas cada um, né? Nenhum acabou me prendendo com sua narrativa, o que faz com que eu enjoe após algum tempo. Tô jogando Valkyrie Profile no PSP e tô achando a mesma coisa. Vocês não confundiram Barra Mulagum com nenhum outro jogo? Eu confundi, é verdade. Parece que o jogo era RPG tático. Era até pra se chamar Final Fantasy Tactics. É, eu me confundi. Na verdade, ele é... A jogabilidade é tática, não é de Adventure, igual eu falei, não. É, lembro-me de que eu conheci... Sempre mando mal. Quando eu conheci o segundo Parasite Eve, achei muito mais foda que o Resident Evil, por causa do lance das magias e tal. Até hoje, ainda acho o segundo muito melhor que o primeiro, no quesito jogabilidade. Com certeza é muito mais divertido realizar suas ações em tempo real do que esperar a porra da barra de Active Time carregar. O terceiro também tem jogabilidade excelente, trilha sonora, gráficos top de linha pra um portátil. Mas a história, eu até curti quando joguei, mas parando 10 segundos pra pensar, percebi que aquela deve ser, com certeza, um dos piores finais criados pela humanidade, junto com o de Evangelion. Vou finalizando, deixando um recado pro Ninja Inimigo, pra que ele edite a porra da novela das 7 direito. Sexta-feira, umas duas atrás de quando leram meu e-mail, tá certo. Aquela porra estava horrível, comercial no meio da novela, novela no meio do comercial, até o drogado do meu lado tava dando risada na minha cara. Da minha cara não, da situação. Tava num terminal rodoviário. Enfim, não dá certo tentar editar novela junto com o podcast. Daqui a pouco complicado. Vai rolar um Eu Gosto de Jogos da boca do Tony Ramos, meio da parada. Até o meu próximo vídeo. Como é que é? Eu gosto de jogos da boca do Tony Ramos. É, bom, assim, o Ninja Inimigo não tá na Globo no momento, não. Então eu te garanto que dessa vez a culpa não foi dele. Ele foi despedido, né? Demitido. Não, ele tá de férias. Ele tá de férias. Mas assim, a culpa do podcast sair depois do Novela das 7, toda sexta-feira é dele, porque só dorme aquela porra. Caralho, olha o momento máximo de maisena aqui do Renan. Mas beleza, vai lá, próximo e-mail. Ah, não, aqui, ó, PS dele. Eu não acredito que você sequer citaram Legend of Mana. É o melhor da franquia, na minha opinião. Olha, na gravação... Não, bicho. Na gravação, com certeza, eu falei. Na edição, eu não sei. Porque, enfim, né? A edição da novela das 7 tá uma merda, então... É, tem que ver isso, né? Tem que ver isso aí. Então, eu ia te pedir um favor, Ilapso. Pode pedir. Eu ia falar pra você ler o próximo e-mail também, porque eu tô terminando uma partida de xadrez aqui. Entendi, não. Então você vai... Xadrez. Conhece xadrez, é isso. Conheço. Tem cavalo, bispo. Tá ganhando você ou não? Tô ganhando, mas eu acabei de dar um mole absurdo assim e perdi uma peça à toa, mas eu tô... Eu tô ganhando ainda. Eu vou lendo aqui e vou fazendo pausas pra você comentar, tá? Quando eu... Tá. Tic-tic-ca. É, Glauber Campos, Santos Dumont, Minas. Sou um dos ouvintes ocultos que aparece de vez em quando no Twitch, ponto. Com o podcast da Disney, vocês me incentivaram a conhecer a empresa no mundo dos jogos e por isso decidi jogar os jogos que foram citados no episódio, com algumas alterações. No momento estou jogando Darkwing Duck e me arrependendo. Comentários acerca disso? Sim, você é um bosta. Tá certo. Não sei. Pra ser completamente sincero, existem aqueles jogos que devem ser mantidos na nossa memória da infância. Quando a gente volta a jogar, eles são uma merda. E eu tenho que admitir que, embora eu tenha memórias lindas sobre esse jogo, eu não tenho certeza se eu fosse jogar hoje em dia se eu gostaria. Então eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu acho Mas você é um merda. Eu acho que você não ia gostar. O Rafael Marques quase fez um gol de bicicleta aqui. Peraí, que eu tô vendo atrasado. De bicicleta? Você tá louco? Quase fez um gol de bicicleta. Eu acho que você tá vendo bem atrasado, então. Porque eu tô vendo net digital, tá ligado? Cara, já tenho. Ah, passou o replay agora aqui na ESPN, ó. Ele furou a bicicleta. Não, peraí, tá passando na ESPN? Qual canal? Na ESPN Brasil. Pois bem, eu não sei que canal você tá vendo, tá vendo na Sport TV, aquela merda. Bom, aqui continuando, sobre o podcast Kingdom Hearts, sempre tive muita vontade de conhecer a série em toda a sua amplitude, mas nunca fui muito bom em terminar RPGs. Algumas curiosidades, vocês disseram que em nenhum jogo da série existe um mundo ou personagem da Pixar, e realmente isso é fato, mas em Kingdom Hearts 2 Final Mix, Woody e Buzz seriam summons, mas foram retirados. O mundo sobre Mowgli, o livro da selva, estaria presente no Kingdom Hearts Birth by Sleep, mas também foi retirado. Outra coisa, eu acredito que o jogo que o Lapso estava tentando se lembrar na leitura de e-mails do episódio passado foi Crisis Beats. É isso mesmo, um dos protagonistas, Age Garland, usava camisa branca, jaqueta marrom e calça jeans. Nenhuma surpresa aí. É, eu tava comentando com a Rebeca que o, assim como o Sora é copiado de todos os outros personagens que o Tetsuya Nomura faz, tem também os protagonistas de Beat'em Up, que são todos iguais, né? Ou usam jeans e camisa branca, ou usam jaqueta marrom em cima da camisa branca. É, cara, o Sidor perdeu uma bola, que ridículo agora. Eu tô envergonhado. É, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que fazem com o podcast, até porque é um podcast onde os participantes conseguem colocar um pênis em praticamente todos os assuntos e mesmo assim continuar sendo informativos, com certeza merece um destaque. Uma coisinha a mais, vocês precisam lançar o CD com as entradas na internet. Tenho certeza de que faria muito sucesso. Um abraço pra rapaziada, beijo pras moças, até. É, beijo pras moças. O CD será lançado. É verdade isso? Isso é verdade? É verdade, vai ser lançamento digital do selo. Uau, hein? Baixo Frente Foda-se Records. Ah, Baixo Frente Foda-se Records. É, ó, pelo estou familiarizado, estou familiarizado. Familiarizado, né? The Boss Off. Ah, fizeram o pênalti aqui, ó. O Zé Carlos, ó, traíra. De novo teve um pênalti que não marcaram, né? Padrão, marcaram, do Botafogo. Sabe qual é o problema? O problema é essa bola. Essa bola é muito leve, entendeu? Essa bola da Copa do Brasil, né? Não, o que atrapalha o futebol é a bola, né, cara? É verdade. Essa bola é foda, cara. É verdade. Ele é muito redonda, sei lá, tem as paradas aí sobre a bola, mas enfim. E o teu xadrez aí, como é que tá? Eu perdi. Eu tava ganhando fácil e eu perdi por tempo. Genial, né? Olha só que maravilha. Você vai ler o próximo e-mail ou leio eu? Não, eu vou ler. Mas antes eu gostaria de falar sobre o comentário que o Júnior fez no jogo do... Não lembro se foi no Flamengo e Macaé ou se foi num outro jogo do Flamengo que eu vi recentemente. Que ele falou assim, o Flamengo ele não tá conseguindo fazer os gols porque o time do Macaé está muito bem montado atrás. Muito bom, eu acho. Muito bem montado atrás, e ele falou isso. Fantástico esse tipo isso, de comentário. Esse tipo de comentário é bom. Não, e tinha um outro, não lembro quem foi que fez esse comentário, acho que foi o Noronha, uma vez, há bastante tempo atrás. Que tinha um jogador chamado Toba. Bastante tempo atrás, sim, Tinha um jogador chamado o Toba, e aí o cara falou que o cara entrou forte por trás no Toba. Toba, tá certo. E também foi bem, bem peculiar, assim, mas enfim, voltando ao e-mail do Biostalker, grande Biostalker, o desenhista, artista, super gênio. Você lembra do... Chegou os e-mails por enquanto. Lembra aquele jogo que foi Flamengo e América, que foi 4-0? Que quando o Obina fez o gol, o Noronha começou a rir igual um retardado? Lembra? Não. Porra, não lembra não? Não. Eu vou procurar o vídeo pra te mandar. Foi o quarto gol do Flamengo. O Obina fez o gol, aí o ele começou a rir, cara. Começou a rir copiosamente e ficou... Que alguém deu um boot no microfone dele. E caralho, cara, Sérgio Noronha. Quando o cara é rebaixado na Globo, você grande sabe que ele é, cara. E lembra dele dormindo também naquele radar da Copa? Na Copa do Japão? Que ele. O Luiz Roberto fala: e aí, Noronha, o que você acha? Ele também. Aí ele levanta assim. Oh, Luiz, muito bom. Muito bom. Ai, caralho. Cara. Mas então, Biostalker. No cast sobre jogos da Disney, senti falta de pelo menos uma menção honrosa no jogo de The Jungle Book, baseado no filme homônimo que conta a história de Mowgli. Foda-se Mowgli, porra. Mas o que eu disse? Falaram sobre o jogo, esqueçam o que eu disse. Porra, Mowgli não é aquele filme francês? Não, cara, Mowgli, livro da selva da Disney. Pô, Mowgli, o menino lobo, cara. É um filme isso, francês, essa porra. É o da Disney, cara. Tem da não, Disney. Não, mas Disney fez depois, seu viado. Tudo bem, não. Cara, mas ele tá falando da Disney, porra! Eu não sei se era Mowgli, o menino lobo, mas era um filme. É o menino lobo. É irado esse filme, inclusive, esse filme francês. Mas enfim. É. Eu falando que o filme francês é irado. Puta que pariu. Isso, é, tá certo. Você sobre o cast da Square Enix. Quando eu conheci os emuladores de SNES, um dos jogos que tinha vontade de conhecer era o remake de Dragon Quest 3. Porra, tá, que bom. O jogo tinha um sistema de testes de personalidade, que era feito no início do jogo, que eu achava mega impressionante. Até por ser uma maneira alternativa de definir o foco da habilidade do jogador, defesa, ataque, magia, etc. Cara, que bizarro, cara. Eu não sabia disso, não. Parece interessante mesmo, cara. Eu tenho certeza que não vale de porra nenhuma esse teste de personalidade, que deve ser completamente aleatório, mas... Entendi. Interessante. É. Só que você tem a ilusão disso, de isso acontecer já era interessante. Então... Vai ser teste... Como é que é aquela porra? É... De capacitação? Como é que... Aquelas porra aqui. De vocação. Teste vocacional. Pra jogar videogame. Acho que não serve pra porra nenhuma de nada. Aí você, quando você é um merda, fala, o seu jogo deve ser Halo. Ou qualquer FPS desses. O meu com certeza ia ser Halo. Isso. É, um action RPG que eu gostava na época, porque era rápido e colorido. Porra, gostava do action RPG porque era rápido e colorido. Então quer dizer que você gosta de coisas rápidas e coloridas. Coloridas. Então. Coloridas. Maravilha. Ou pelo menos eu achava. Ele achava rápido e colorido. Era Threads of Fate. Os nomes no Japão é Dew Prison. Olha tá. Só. Rápido e colorido. Depois de ter visto reviews e revisitado o jogo, vejo que ele não era lá essas coisas. E Brave Fencer Musashi passou a ser meu action RPG preferido da época do PSX. Muito bom! Por que quando a gente fala Brave Fencer Musashi, a gente fala Brave Fencer Musashi? Eu não sei. Eu sei que na narração do jogo, a versão dublada, né? Ele mesmo, o dublador do personagem, fala Brave Fencer Musashi! Eu tenho a leve impressão de que o nome desse jogo era Musashi Den, no Japão. Musashi Den. Não sei porquê. Eu conheço como Brave Fencer. Fencer não é tipo jogador de justa? É, o espadachim, né? O fencing não. é a esgrima. Fencing é justa, não? É justa? Talvez. Ah, não, justa é jousting. É, jousting, é. Fencing é esgrima, né? Mas deve ser um termo genérico pra espadachim, provavelmente, né? Talvez na Europa medieval fosse, e aí, como o jogo era de samurai, né? Tudo a ver, faz sentido. É, sobre Kingdom Hearts... Pela opinião dos participantes do último cast, e a minha também... Qual foi o último cast agora que você acabou de me ocorrer, cara? Kingdom Hearts. Foi o... Ah, vocês me chamaram, uma vacilo. Queria falar. Olha só, você ia querer muito participar. E eu queria conhecer um mundo novo e mágico do Kingdom Hearts. Então você ouve o que... Bom, vai sair um sobre a timeline aí, você ouve. Esse foi só sobre... Timeline é o caralho. Nego dando sobre opinião. Kingdom Hearts. Cara, tu tá ligado que saiu outro Musashi pra Play 2 depois, né? Eu procurei o Musashiden aqui pra ver se rolava. Tem um segundo. Fala Musashiden 2. Pois é, mas aí eu tô com a leve impressão de que essa porra desse cara aqui design é do Tetsuya Nomura, que é o cara do Kingdom Hearts. Então não vou... Cara, vou nem chegar perto, cara, porque, caraca, cara... Ah, Tetsuya Nomura, vai. Não, cara, não. Ele é o Rob Liefeld do Jorge. Tá que pariu. Mas enfim, pela opinião dos participantes do último cast e a minha também, o que interessa mais na série é a jogabilidade e a curiosidade. Nossa, deu um arroto bizarro aqui. Foi bom, hein? E a curiosidade sobre os mundos a serem visitados. Bah, vai se fuder. Porra, Biostalker, caralho. Pela minha experiência pessoal com a série, acho que a narrativa é um sério problema. É, concordo. Já que inconsistências e furos de roteiro são uma constante. E também a temática é muito homossexual, mas eu acho que isso não é o caso. Pergunto. Sabem se o Lubobardo jogou algum jogo da série Kingdom Hearts? Peraí, eu não sei. Provavelmente, ele é viado. Viado joga essas séries. Peraí, deixa eu... É verdade, Lopes. É verdade, viado joga essas séries. Pode ver que o Ninja Inimigo, o Brooks e o... Exato. E o todos Mapuche... os viados daqui da... que a gente tem aqui. Peraí, eu vou ligar pro Lubobardo agora, vamos ver se ele atende. Liga pro Lubobardo, pergunta se ele é viado e se ele... E se ele... Vou perguntar tudo isso aí. Eu espero que dê pra entender. Tá no vai ficar sabendo agora, né? Tá vendo? O ouvinte participa também do podcast. O ouvinte participa. Bom, tá discando. Timinho. Ah, a galera tá falando timinho pro Sobradinho. Aí, o Túlio, eu não sei se você tá familiarizado com termos de Dota, mas o Túlio, ele é tipo o carry do time. Ele carrega o Sobradinho. Arthur! Boa noite, cara. Espero não estar te incomodando muito. É porque eu tô gravando os e-mails do Baixo Frente Soco e um ouvinte aqui perguntou se você já jogou algum Kingdom Hearts. Lubobardo, bom, ele parece, pelo que ele disse aqui, ele experimentou, né, essa homossexualidade, mas não curtiu. Então, tava interessado em outras coisas. Então, eu levanto aqui uma questão. Será o Lubobardo, talvez, heterossexual? É possível. É, sempre é possível, até que se prove o contrário, não é? Fato. É verdade. É. E o por fim aí, ele... O Biostalker mandou um desenho, né? Lembra do cara que a gente batizou na hora? O cara que tava com a camisa amarela? Como é que era o nome? Como é que a gente batizou ele, cara? Popeye da Pérsia. Ele tava com a camisa do Jake, do Hora de Aventura, aquele desenho que você não conhece, enfim. É o desenho novo aí. É muito maneiro, hein? Eu também nunca tinha visto, não, mas eu... Aquele dia que você falou do Alundra e todo mundo pesquisou Alundra no Google, eu fiquei sem dormir, né? Aí tava passando... Alundra com dois L's. É, Alundra com dois L's. Quem nunca quiser... Nunca pesquise com Google Imagens Alundra com dois pesquisa, L's. Pesquisa aí Alundra com dois L's no Google Imagens e desliga o Safe Search. É, e fica sem dormir, e aí você aproveita e vê Hora de Aventura no Cartoon Network de madrugada. E aí aí eu vi, porra, muito maneiro. Maneiro o desenho. Ele mandou um... O Bioshock mandou um desenho do Popeye da Pérsia, que foi como nós batizamos o nosso amigo lá. Que eu achei que era amigo do pessoal do Tanguinha Corp, não era, ele só tava lá, assim. Ele tava lá se interagindo e tava foda-se. Tava lá e foda-se, é isso mesmo, e interação é isso. Por fim, o Zé do Araguaia, que é irmão do nosso outro querido amigo Strapper também, lá de Cuiabá também, ele mandou um e-mail muito sucinto, que foi, elapso, vírgula, esquece o senhor da eternidade na leitura de e-mails, Rebecca Rubes. E com isso... Tudo bem, né, cara, ela tem seios, eu nunca vou ganhar de seios, cara. Isso é verdade. Com isso, nós terminamos a leitura de e-mails aqui dessa pocilga. Até semana que vem. Quem pega na sobra, sobra, sobra. Puta que pariu, cara. Sempre estoura na porra da área, essas porra de... de goleiro, de favor. É isso aí. E Borussia e Bayern na final da UEFA, né? E o xadrez. Vai jogar outro? Talvez eu jogue. Tá certo. Então é isso. Um abraço e fiquem aí com o episódio de Final Fantasy. Vocês já gravaram essa porra, também não me chamaram, é? Não, é mais tarde. É umas 9:30, assim. Você tá... Então, é hoje? É hoje. Caralho. Fui avisado, entendeu? Você fica aí de... Fui avisado é não, pau no cu. História começa com o cara indo à bancarrota. Bancarrota? É. Começa com uma história. É um termo correto. Square falhando lá, os caras estavam lá todos se fudendo, puta que pariu, a gente vai voltar pra casa dos pais, essa coisa de videogame não dá certo, vambora, aí chega lá e vão, cara, peraí, my last shot. Acho que até a gente comentou algo do gênero no episódio da Square Enix, né? Pois é. Que naquela época o Sakaguchi ele tinha saído da faculdade de engenharia elétrica pra ir fazer jogos na Square e nada tava fazendo sucesso. Só eu digo, hein? E aí ele tava meio fudido e falou, seguinte, galera, isso aqui é o último aqui, se não rolar vou pra casa, hein? E falou. Vou tentar essa parada aqui como quem não quer nada antes de eu voltar pra aquela faculdade escrota. E dizem que Final Fantasy, o nome foi dado porque era o last shot dele e era o último mundo de fantasia que ele ia criar no mundo de jogos e diversão. Teve muita discussão sobre isso ser lenda urbana ou não, foi uma decisão da empresa de colocar porque era a última esperança, não sei o quê. Os depoimentos dele, Sakaguchi, e aí ele pode ter romantizado em cima do mito ou não, eu teria feito isso. Com certeza. Mas ele disse que ele colocou esse nome exatamente por isso, porque era a última tentativa, é o agora ou nunca, né? É agora, é isso ou cálculo 4 de novo. E aí, foi isso. Tirar uma dúvida aqui. Vocês acham que na época que Final Fantasy foi lançado, o mundo tava preparado pro estilo de jogo, pra aquela espécie que o Sakaguchi tava querendo lançar ali e foi um sucesso e salvou a Square? Tava, já tinha, né? Tinha Dragon Quest já havia saído e foi em cima de Dragon Quest até que ele viu ali a lacuna, a possibilidade. É. Até porque essas coisas na indústria criativa geralmente são assim, né? Você vê alguma coisa que tá dando certo e faz igual. Lacuna é uma palavra forte, né? Lacuna é quando você vê uma parada que não tem e faz. Quando isso, você vê uma parada certa e faz igual. Oportunidade, né? Ele viu a chance de crescer no erro alheio. Não foi erro, Dario. Ele podia melhorar uma coisa que já tinha e cresceu o erro. Já tinha RPG em computador, né? Mas nem necessariamente um erro, né? Ele só pegou e deu uma... e se eu fizer isso aqui diferente? Pois é. Tipo, ele viu uma oportunidade assim, de fazer algo diferente. Vamos comparar o Dragon Quest e o Final Fantasy, qual você diverte mais jogando? Não, eu sou suspeito pra falar porque eu não gosto de Dragon Quest. Então. Alguém aqui gosta de Dragon Quest? Sim, o Granville adora. Eu gosto de todos pra frente do 3. Sérgio. Eu não odeio. Eu gosto mais de Dragon Quest do que de Final Fantasy VIII, Sérgio. Ah, mas aí, chuveiro molhado é fácil. É, tem muita essa coisa. Era genial, final. Cara. Um era muito o bom. O cara pegou um filão. Assim como hoje em dia já saiu, sei lá, Branca de Neve o Caçador, João e Maria Caçadores de Bruxas e não, João Caçador de Gigantes. Não, João e Maria não. Gavião Arqueiro e Maria, mas respeito. E saíram dois filmes sobre invasão da Casa Branca aí, um atrás do outro agora, né? Os caras descobrem o que o outro tá fazendo e faz igual. Fizeram a mesma coisa lá, a Enix lançou em 85, agora eu não lembro, o Dragon Quest, e dois anos depois eles lançaram Final Fantasy, que vendeu muito menos, mas também porque eles prensaram um número infinitamente menor de cópias. Né? Mas você acha que a venda foi dada porque eles não tinham o suficiente pra vender? Não, eles queriam vender, a Square queria fazer 200 mil cópias do jogo. E aí o Sakaguchi bateu o pé, jurou a mãe dele morta, falou que ia cometer aquilo, se não vendesse tudo, implorou pra fazerem 400 mil cópias. Fizeram as 400 mil e venderam. É um número ainda muito abaixo do Dragon Quest, que acho que foi 1,5 milhão. Mas... considerando uma franquia que tava começando de uma empresa que não tinha... Não era franquia, era um jogo. Eu sei que não era uma franquia ainda, mas pensa assim, é o primeiro jogo de uma série de uma empresa que não tava fazendo muito sucesso, e pra uma parada dessas, do nada, Out of the Blue, vender 400... Para de falar inglês, cara. Você sabe falar português? Eu sei falar português, cara. De fora do azul, mas pra vender de fora do azul é uma boa expressão, gostei. Vamos usar isso agora. Pra vender de fora do azul 400 mil cópias, eu acho que é o puta de um feito, ainda mais naquela época. Cara, foi uma pressão minha. Peraí, foi uma pressão minha, eu ouvi o Ninja Inimigo estalando o dedo. Meu Deus, cara. É muita imersão, moleque. De fora do azul. Aí reclama do Mestre Splinter. Mas é um número espetacular. Deve ter jogo hoje em dia que não chega a isso. Né? E considerando que prensar cartucho na época era caro, né? Pois é. Pra você ter uma ideia, até onde eu soube, e já tem tempo isso, mas não deve ter mudado tanto, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3 vendeu, tipo, eu não sei se foi 600 ou 60 mil. Deve ter sido 600 mil. Agora, 600 mil. Diz pra nós quanto que eles queriam vender disso. Ah, o bilhões. qual era o número mesmo que a Square queria vender de Tomb Raider? Um número muito louco. Acho que 5 milhões. 5 milhões. Por aí. Mas vendeu quanto? Vendeu 3. Tá bom, né? Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. O problema com as coisas no mundo é a expectativa. A expectativa destrói toda a experiência humana. Final Fantasy virou um sinônimo de expectativa, né? Exatamente. Olha só. Mas foi um jogo que foi realmente ali... foi um jogo indie, praticamente, né? Pros padrões que a gente teria hoje em dia. Foram 7 pessoas, juntou lá o Sakaguchi, o carinha, o estagiário, que buscava o jornal, sei lá, 7 pessoas ali, e fizeram o jogo. Prensaram o jogo, venderam e venderam todas as cópias. E isso é um sucesso absurdo, você conseguir... Claro que a Famitsu, né, deu uma ajuda do cacete, assim, na época. Porque eles mandaram as EPROMs parciais do jogo pro pessoal que divulgava, né, pras mídias da época, né, pros blogueiros da época. E ninguém deu muita atenção, exceto pela Famitsu. A Famitsu embarcou, fez análises e curtiu bastante. A Super isso Game Power japonesa. É, a revista da época. Mas aí eu pergunto, ok, eles viam, tinham Dragon Quest, o Final Fantasy 1 não tem nada de muito excepcional, nada de diferente. É um JRPG bem clássico e não tinha como não ser. Mas efetivamente, tinha opções no mercado? Ou era só Dragon Quest e qualquer pessoa que lançasse qualquer coisa do gênero ia fazer sucesso? Aí que tá, esse mercado de RPG japonês nessa época ainda era muito, muito escasso, né? Não tinha muita coisa. Basta lembrar do nosso famigerado Black Onyx, que foi quem... Wizard. Repitam, Black Onyx, por favor. Black Onyx. Pediu pra repetir, ele veio. Isso a gente discutiu bastante lá no episódio 99. Esse gênero de RPG japonês estava nascendo ainda. Então o Dragon Quest e o Final Fantasy são dois dos primeiros representantes até. Se você considerar Dragon Quest, que era um jogo simples, Final Fantasy você podia logo de cara personalizar as classes dos personagens e ter evolução de classe em certo ponto da história, assim. Isso era meio revolucionário pra época. É, o Job System ali. É florescendo. Eram poucas classes ainda, acho que eram 4 só, né? Ladrão, White Mage, Black Mage, Knight. Eram seis. Enfim, não lembro. Seis. Eu lembro que lá em 97, 98, quando eu jogava RPG ainda, eu era moleque, tinha 11, 12 anos. Vixe. Tava eu e o pessoal que jogávamos RPG, a gente discutindo, né, de como o primeiro Final Fantasy pra Nintendinho, o meu vizinho de Porto Henrique tinha um Nintendinho, né, que o pai dele consertava eletrônicos, ele tinha um Nintendo mesmo. E tinha o Final Fantasy original, até com mapinha e tudo, muito maneiro. Tem uma inveja até hoje daquilo. E a gente discutia, né, como o jogo era muito bem feito, porque a gente reclamava lá que o D&D que a gente jogava na época, né, o AD&D, era meio desequilibrado, a coisa nas classes, etc. Claro que aí você pode estar competindo com pessoas, né, ou pelo menos você tem pessoas ao seu lado jogando. Mas, de certa forma, o jogo ficava meio desequilibrado, ao passo que no Final Fantasy, no primeiro Final Fantasy, o negócio era bem equilibradinho, assim, você não tinha uma diferença absurda de build das classes, né? Claro que a nossa percepção de quando tinha 12 anos pode ser diferente de hoje em dia, mas eu só tenho essa lembrança agora. Sei lá, cara, quando eu lembro que eu montava um timezinho de dois fighters, um mago preto e um branco, eu ia longe no jogo sem nem me esforçar. Fala, bode. Não, eu já começava a tradição de White Mage não prestar, né, cara? Cara, Healer. Healerzinho. A gente tem que lembrar também que essa época, né, era uma época que tinha uma diversidade muito grande de gêneros, né, de jogos de videogame. A indústria tava voltando numa porrada que ela tinha levado do Crash lá, com o Nintendinho, se fudendo. Então você tinha... Foi bom, Crash. Foi bom esse jogo. O Crash Bandicoot da história do jogo. Vamos pegar. Aí o grande problema que você tinha é, você tinha que lançar paradas que você acha que ia dar certo, né, e a grande maioria de jogos que você tinha eram jogos de plataforma. Era o que mais fazia sucesso. E no Japão você tinha outras coisas, outros experimentos, porque o Nintendo, o Famicom, né, o Nintendo e tal, veio do Japão, e o Japão que começou a revolucionar e trazer de volta o mundo dos jogos. E aí eu penso assim, se fosse nos dias de hoje você fala assim, pô, tô olhando uma franquia que tá fazendo sucesso, vou fazer um jogo igual, Call of Duty, 50 mil jogos iguais de FPS, foda-se, aí ninguém mesmo assim vende. Sei lá, nesse caso é difícil você fazer um jogo pra competir com Call of Duty, assim, do nada, sem dinheiro, foda. Não, tudo bem, assim, acho que o que ele quer dizer é que você, naquela época, não tinha grande variabilidade de uma porrada de tipo de jogo diferente. Hoje em dia também acho que não tem. É que naquela época tinha menos ainda. Tinha plataforma e outros, né? Plataforma sempre foi, durante muito tempo, a quintessência do jogo de videogame, né? Uhum. E de gatos filhotes. O meu aqui acabou de pular aqui na estante. Só pula. E hoje em dia também não é tão diferente, né? Você, por exemplo, o Mass Effect tem muita coisa que é parecida com Gears of War. E é um RPG. Teoricamente não tem nada a ver, né? E esses jogos de terceira pessoa que você vê as costas do teu boneco, né? O Devil May Cry é assim, o Uncharted é assim, o Tomb Raider é assim, o Bayonetta é assim, o Gears of War é assim, o Mass Effect é assim. Eu falo 50 jogos aqui de cara, que são... E você vê, tipo, mistura de gêneros também, o próprio Kingdom Hearts, com action RPG, misturando elementos de RPG. Mas isso já foi Kingdom Hearts. Já foi, né? Tá entregue. Anima não. Tá entregue. Só no que vem agora. Fora os elementos de jobs e jogabilidade interessante, você acha que a história e o contexto de uma grande narrativa dentro de um jogo naquela época fez um diferencial grande pro Final Fantasy? Acho que naquela época as pessoas... A gente também tem que entender o contexto pensando fora do jogo, né? O jogo é japonês, etc. Então, desde o pós-guerra eles têm essa cultura de leitura muito forte, de mangá também. Parece que é meio preconceituoso, né? Ou meio... Como é que se diz? Tem uma opinião muito formada de cara sobre um povo, mas é verdade isso, os caras leem muito, isso é muito forte na cultura deles. O cara tinha uma porra de um país destruído, tinha que pegar o metrô daqui até a puta que pariu pra trabalhar e ia lendo aquela porra lá que era feita em papel jornal, vagabundo. E esses universos de fantasia sempre pontuaram muito essas histórias e acredito que a literatura deles também. Até o lance do escapismo também, né? Porra, tô morando, faz claro, fudido, claro. Quero sair daqui. E mesmo com relação a Dragon Quest, de novo, que não dá pra evitar a comparação, mas o Final Fantasy tinha uma história bem mais robusta, porque no Dragon Quest você tinha o lance, beleza, tem o dragão malvado, vamos lá encher o dragão de porrada. Dragon Quest. Mas no primeiro Final Fantasy. Dragão ruim, cara. Já tinha essa, tipo, a viagem no tempo e não sei o que, e voltar pra reviver o vilão, reviver ele mesmo no passado e não sei o que, e já era um bagulho mó assim, desde aquela época. Então já era mais complexo, mais pensado, assim, nesse lance da história, mas que acabou só decolando, a meu ver, no Final Fantasy 4, né? Muitos anos depois. Ah, não. Sim. A história do 4 é muito foda, cara. Ainda assim, os 5. As 5 primeiras interações da franquia seguem aquela linha geral dos cristais e tudo, né? A partir do 6 é que eles eliminam... É. Mas que o lance é que no 4 eles começaram a dar um foco muito maior em personagens. Exatamente. Com os remakes agora, do 3 e do 4, o 3 teve uma preocupação até maior nesse enfoque, né? Não sei quais de vocês jogaram Final Fantasy 3 pra DS. Eu eles joguei. Buscaram esse lado aí que não tinha, de fato, no original. Passou a ter só no 4 e no 5 é um pouco mais fraco, mas enfim. É uma coisa muito interessante. O 2 já tinha isso, porque você tinha aqueles personagens lá que eram os filhos da guerra, né? Aqueles que estavam fugindo lá. Já tinha um enfoque ali diferente do que foi no primeiro, que eram os 4 heróis que vieram do nada. É. Genéricos. É, o Final Fantasy 2 é meio Flashman, né? É a galera do Tamos aí. Tem um gol falou uma parada muito certa, que ele falou, no Final Fantasy 4 foi o primeiro que deu personagens mais fortes, né? Com personagens mais definidos, com uma história pessoal, uma jornada individual de cada um, junto daquela jornada com o grupo. Na minha opinião, esse é o elemento que mais me cativa na série Final Fantasy. Desde o Final Fantasy 4, os muitos Final Fantasy que foram bons e fizeram sucesso, eles se destacaram pra mim por personagens incríveis, muito bem desenvolvidos, muito carismáticos, muito legais e... Concordo 100%. Se não fossem por concordo, eles... Concordo com você, sua opinião e Elutengu me representam. Foi isso aí pra comissão. Até porque, cara, em termos de jogabilidade, tirando, assim, os primeiros Final Fantasy e os 5, que tem aquele lance de jobs e tal, que é até bem divertidinho, mas também não é nada absurdo, mas é legalzinho, a jogabilidade é bem simples, não é nada demais. Você não volta ao jogo por causa da jogabilidade. Claro que tem aqueles doentes que gostam de, sei lá, colecionar chocobo, cobertura das paradas secretas. É coisa mais de 7, né? É coisa mais de nicho de pessoas retardadas, mas... Você é legal que ele tá falando isso do Granville, eu tô adorando. Isso. É todo Granville, isso. Granville, beijo, Ado, beijo lá no Japão. Granville não era pra estar aqui, by the way. Ele tá com câncer no cu. Fazer o quê? Caralho. Meu melhor amigo do povo. Jogou Final Fantasy 4 na época do lançamento. Acredito que o contato mais forte que a gente teve com Final Fantasy foi no Play 1. Por exemplo, Tengu e Daigo, tá? O Daigo primeiro, porque ele é um pouco mais velho que a gente aqui, tem um pouquinho mais. Mas esses poucos, eu não tô nem zoando dessa vez, depois eu te zoo. Dessa vez. Mas dessa vez é sério, porque, por exemplo, o primeiro Final Fantasy que eu joguei, e eu tava pensando nisso hoje, e talvez isso influencie minha opinião, o primeiro que eu joguei foi o Tactics. Olha. Eu tinha 12 anos, foi em 98. Quando chona. O Shogun também. E foi o primeiro que eu joguei inteiro. Acho que foi o primeiro que eu joguei, na verdade. Porque antes disso, pô, com 11 anos, eu tinha Super Nintendo. Não ia ter saco pra, por exemplo, jogar um jogo de RPG. E também não ia ter conhecimento de língua inglesa pra isso. E não ia ficar com uma fita lá. Não conhecia ninguém que tivesse um Final Fantasy pra Super Nintendo. E também não ia ficar alugando a fita 1 milhão de vezes até terminar. Sim. Até porque a gente sabe muito bem. Se você aluga uma fita que tem save na locadora, quando você volta pra alugar lá de novo, já apagaram seu save, seu código. Então, isso é muito apagaram ou usaram ele, o que é pior. Ou usaram. O que é pior ainda. Esse lance do inglês é realmente um diferencial quando você tá no Super Nintendo mesmo. Quando você é criança, uma das coisas que mais pode chamar atenção pra série, você não vai entender. Que é a história, que é a trama envolvente, que são os personagens. E você vai estar viajando ali, você vai achar, pô, maneiro aqueles sprites ali, daquele dragão assim, ali. Também não vai achar maneiro os sprites, porque aquilo era um leguinho, né? Pô, não. Caralho, subiu um 80, tô muito forte. Meu irmão, não vem falar não que Final Fantasy 4 é bonito pra caralho. Mas é um leguinho, os personagens são... É bonito pra caralho, vai ser o Lego é mais bonito foda. Também. E digo mais, eu tava de pau duro com a Rosa. Caralho, peraí, cara. Coisa que eu não queria saber. Eu preferia a Rydia. A Rydia depois do envelhecimento, deixa bem claro, senão tu vai pagar de pedófilo. É verdade. Sim. Você tem que pensar, por exemplo, a época que o jogo saiu pra ficar pensando em gráfico. O Final Fantasy IV, por exemplo, é de 91, já tinha Sonic, que é um gráfico absurdo, já tinha Super Mario World. É claro que você vai pegar um Final Fantasy e não vai achar que o maior atrativo daquilo é o gráfico. Certo. Pode achar que é o som, talvez. Ou a jogabilidade também provavelmente não vai ser. Então é a história mesmo, entendeu? Então, de fato, se você não consegue entender aquela história, eu não consigo conceber como esse jogo pode vir a ser divertido pra alguém. Se fosse um RPG de tática, se fosse, sei lá, o próprio Final Fantasy Tactics, ou o Ogre Battle, ou algum desses jogos de tática, o Super Robot Wars, até entendo que já vi muita gente jogar Super Robot Wars, por exemplo, com um dedo no botão de passar a história, porque, Ó, eu vou te falar até um fato curioso, porque o meu primeiro contato com um RPG em videogame foi jogando Super Mario RPG no meu Super Nintendo. E eu não entendia muito bem inglês na época. Zerei com um detonado da revista, sei lá, com alguma porra assim. Só que o estilo de jogo me cativou muito. Eu achava muito maneiro ter pegar arma, substituir, evoluir o personagem, ficar naquelas lutinhas, que era uma coisa bem diferente do que eu já tava acostumado a jogar. Na verdade, o Super Mario RPG, ele é um pouco diferente por dois motivos. O primeiro é ter o Mario ali, né, que é um personagem pra você. É o jogo do Mario. Pronto, foda-se. É um jogo do Mario que você, na hora de lutar, é mais fácil você fazer a transição pro jogo de RPG, né? Exatamente. Concordo. É bem mais fácil você fazer a transição do que um jogo que você... Primeiro que você não vai ter nenhuma, a princípio, identificação ali. E se você tiver jogado um anterior, foda-se. A identificação ainda é pouca, né? O nome do jogo e 3-4 personagens e alguns elementos. É mais complicado. O Mario não. O Mario também foi o primeiro RPG que eu joguei, tá? O Mario e o Lufia também, Super Nintendo. Lufia 2. Lufia 1 é difícil. Rise of Sinistro. Rise of Sinistro, isso. E... Muito bom. Flash, chama de Flash, treme a tela, Flash. Não, moleque, na verdade o nome é Rise of the Sinistro. Quando eu joguei o Super Mario RPG, óbvio que tinha um personagem do Mario ali que me chamou a atenção. Só que aquele jogo tornou instantaneamente o jogo que mais me cativou do Mario, porque a jogabilidade me agradou muito e me fez correr atrás de outros jogos de RPG. Só que eu não tinha acesso nas locadoras e tal, e eu morava num lugar escroto também. Não consegui. Não, meu pai não tinha mais. Meu pai não tinha mais a locadora. Já tava num lugar escroto que não tinha locadora ali perto, então eu não conseguia arranjar essas fitas. Então eu só fui jogar depois quando eu comprei um PlayStation Pipipichu. Aí eu consegui junto com o meu PlayStation, eu vi. Cara, PlayStation e Pipipichu nessa época era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Falar. Tinha com 10 jogos, moleque. Aí eu fui olhando lá na cabine da Uruguaiana. Aí, pô, maneiro esse jogo aqui do maluco louro com espador. Deixa eu ver qual é desse jogo aqui. R$30. E pra mim, assim, R$30, por quê? Não, na verdade eu tinha direito a 10 jogos, só que esse jogo valia por 3. Importante. Foi na inicial, né? E você pegou ele 7. Peguei ele. E é uma coisa curiosa, porque Final Fantasy 7 foi meu segundo contato com RPG, foi Final Fantasy. E eu, quando eu joguei, eu falei, caraca, é um jogo tipo Super Mario RPG. Que foda, deixa eu jogar. E já criou um sentimento legal ali. Já foi um trampolim pra eu cair de cabeça naquela merda que nego hoje em dia paga um pau violento. Eu já conheci RPGs porque eu joguei muito Secret of Mana e tal. Uhum. Mas um dia eu cheguei na casa de um primo meu e ele tava jogando um jogo bizarro em que tinha um maluco de cabelo branco comprido com uma nave voadora, jogo que jogava cartas e tal. Uhum. E aí eu tava assisti ele jogar, pirei e aí eu comecei a jogar. Então conheci Final Fantasy pelo 6, foi o meu primeiro de verdade, assim, tal, joguei pra caramba, alugado, né? Mas foi o meu primeiro contato, assim. Em que joguei ano foi muito, isso? muito 6. Foi, cara, 90 e... Nossa, quando foi? Quando saiu Final Fantasy 6. Isso aí deve ter sido em 93, né? Cara, 93, 94 no máximo. É, uhum. Por aí. Cara, tinha... Eu fui alfabetizado em inglês, cara. Tinha 10 anos. Eu aprendi inglês com Zelda, A Link to the Past e Secret of Mana, cara. Tengu, desculpe indelicadeza, mas quantos anos você tem? Quantos anos você tem? É verdade. Eu tenho 28, estou para fazer 29. Ah, entendi. Então eu tinha 10. Ah, ainda não é vovô que nem o Daigo, então. Não, Daigo. Daigo. Grande vovô, né? Agora vovô. Senta no colinho do vovô, filho da puta. Faz um carinho na cabeça do vovô. Que maravilha, que maravilha. Isso é família Baixo Preto Soco. Família Baixo Preto Soco. Tá certo. O meu primeiro, assim, jogado de cabo a rabo foi o 6 também. Foi porque eu trabalhava na locadora no interior. Eu morava em Arcos, no interior de Minas Gerais. Aí começa as histórias de o balconista do Daigo, né, cara? Não, foi assim, meu primeiro emprego sério foi lá, assim. Eu tinha, deixa eu ver, 94. Ah, muito tempo, eu não gosto de números. Dane-se. 94, tinha 12 anos. Tipo isso. mesmo. Eu trabalhava de meio período lá, ia pra escola de noite, ficava lá o dia todo, foi lá. Caralho, tá com 12 outros. Anos, trabalhava na locadora, cara. É muito história de nordestino, assim, que migrou pra São Paulo. Trabalho, não, cara, eu trabalhava no interior e queria ter meu próprio dinheiro, imagina. Que não, acho irado. Eu queria eu ter trabalhado numa locadora com 12 anos. Quando também. Eu era moleque, eu queria muito ficar, porque eu ia ficar o dia inteiro jogando e vendo filme e foda-se. É, pá, curioso, cara, curioso é lembrar, porque que na época eu comprei o Nintendo 64 porque ia sair o Final Fantasy 7 pro Nintendo 64. Que mole! Eu me fudi, cara, glorioso. Mas aí depois eu consegui trocar meu Nintendo 64 por um PlayStation. Ah, mas aí também foi culpa da mídia da época que liberou imagens daquele. Não, exato, tinha aquela, tinha aquela tech demo, né? Porque tinha os sprites 3D da Terra, do Loki e do Edgar, eu acho. Shadow também. Do Shadow no rodando no Nintendo 64. Galera, pô, fechou. 64 pra galera. E não. Agora, no futuro, olhando pra trás, você acha que isso seria um jogo irado, você se amarrar, ou você preferia ter deixado no Super Nintendo para sempre? Como assim? O Final Fantasy VI no Nintendo 64. Se ele tivesse ido pro 64. Porra, não sei, cara. Que o 7 foi tão bom, cara. É difícil, cara. Não dá pra falar, assim, porque o 7 realmente é um jogo bom, cara. Apesar de ter fãs retardados, uh-huh. O 7 é um jogo muito bom. Não, eu tô falando assim, se o 6 tivesse saído pro Nintendo 64, você acha que ele teria sido um ótimo jogo ou teria denigrido um pouco a imagem daquele estado da arte do 6 no Super Nintendo? Puta, cara, assim, pode ser o meu lado nostalgia, óculos de nostalgia falando, mas eu acho que ele é perfeitinho como ele é, assim, na real. Não, mas olha só, a gente tem bastante insumo hoje pra acreditar que foi melhor assim, porque se tivesse saído pro 64, ia ter sido um daqueles primeiros... Não ia ser pra 64, porque o jogo é de 94, e o 64 foi sair 3 anos depois, quase, tá? Mas, se o 7, por exemplo, tivesse saído naquele jeitão da tech demo lá pro 64, teria sido melhor ele sair pro Super Nintendo, por exemplo. Eu acho que o 7 teria sido melhor se tivesse saído pro Super Nintendo, porque ele é muito começão de geração, né? Então tem aquele gráfico bem porquinho. E eu ainda digo mais, eu digo que Final Fantasy 7 teve uma coisa que virou um diferencial pra série Final Fantasy depois no PlayStation, que no Nintendo naquela época não tinha, que era CG bolada. Nossa, não tinha e nem poderia ter, né? A explosão da CG bolada. Exato. É, né? Pensar em jogos que saíram pra PlayStation 1 e pra 64, que a diferença de um pro outro é que não tinha CG, né, no 64. O único que eu lembro que tinha Resident Evil 2, mesmo assim. Ah, mas era imundo. No final do 64, já. No finalzinho. Então... Já rolava aquela compressão sinistra, cara. Porque aí você vê, do Final Fantasy 7 pro Final Fantasy 8, o Final Fantasy 8 tem, tipo, CG pra caralho! E o 9, CG toda hora! Não, o 8 é uma punheta mais armada de CG, peraí. Por mais que eu ache o 8 uma bosta, aquela CG abertura dele é animal. Mal, cara. É, assim, por anos... Sim, é verdade. Por anos foi a melhor onda em praia que eu já vi num jogo. Pra mim ainda é a melhor onda em praia. Só não é... Ele só caiu um pouco no meu conceito quando saiu o Soul Edge, com aquela abertura, até que pariu. Mas o Liberty Fatale ainda é muito bom. Liberty Fatale tocando, os dois brincando de espadinha, aí um dá um talho na cara do outro, toma fogo, filho da puta. Disco Ninja, por favor, por favor. Bom, muito bom, abertura fantástica. Uma das melhores aberturas de Final Fantasy, infelizmente. Uma das melhores aberturas de jogo de videogame ainda. Também acho. Infelizmente não, acho que não. Eu acho que o Final Fantasy VIII tem muitos méritos, por exemplo, definir a identidade visual que a série tem até hoje, por mais que o 9 tenha saído dela, fez um parêntese, né? Uhum. Mas depois do 10 em diante voltou a ser essa identidade visual e vai continuar sendo. Acho que não tem motivo pra não ser ele como identidade visual, graficamente, né? Como estrutura gráfica, por mais que o gráfico tenha envelhecido. A estrutura gráfica dele é perfeita pra Final Fantasy, e ele fez uma série de modificações em cima do 7 que funcionaram. A questão da party, você voltar a ter... Peraí, eu posso estar falando merda. O 8 já são 4 de volta? Não, são 3. São 3. 4 é o 9. Então, foda-se. É só isso que o 8 fez. E eu vou falar uma que, assim, eu tenho vergonha de admitir, mas eu tenho preconceito com Final Fantasy 9 porque todos os personagens são anões. Mas aí que tá. Ah, que maldade. Vai se fuder. Você é essa galerinha que na época fala, ai, Final Fantasy 2009 que é tardado, é de criança. Isso que é maneirão. Aí, ô Tengu, você de sacanagem vai lá no Kotaku e escreve assim: pode, Tanguinha corta um set de boiola. É só pra vingança, vinganças! Vinganças. Porque Final Fantasy, você partia naqueles sprites, era todo mundo pequenininho, cabeçudo no Super Nintendo, né? Aí quando você foi pro PlayStation, ele ainda tava meio cabeçudo, pequenininho ainda, só que tinha CGs boladas que mostravam eles normais. Não, no caso do 7 era todo mundo Lego cabeçudo e na briga eles tinham os spritezinhos do Tekken, assim. É, tipo isso. A batalha do CG era fantástico. É, no CG... O 7 era ter os gráficos do 8, sabe? Só que não dava na época, eles não sabiam. Os gráficos de batalha do 7, a diferença pro 8 é o character design, porque a estrutura gráfica é bem aquilo ali mesmo. Eu ainda acho mais maneiro a aparência da luta do 7 do que do 8, mas... É, mas é porque o 8 é tipo uma, porra, novela do Jaime Monjardim. O 8 é uma novela lá do Jaime Monjardim e o 7 é um filme de ação. Cara, o que vai ter de fanboy de Final Fantasy 8, moleque, xingando muito no Twitter. Eu vou falar agora. Não gostou? Pega eu. Cada porrada comigo. Vem pra cima, pode vir. Eu pego todo mundo. Agora, tem um problema do Final Fantasy 9, eu acho que ele veio do... A galera tava começando a querer uma visão mais madura do Final Fantasy 8, né? Então, o pessoal tava vendo aquela evolução. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, aí de repente, brum, todo mundo baixinho e cabeçudo. Tipo, na verdade, foi a mesma quebra que rolou com Zelda, né, cara? Uh-huh. Ocarina, Majora's, Wind Waker. E agora, olha só. Agora, Wind Waker e Final Fantasy 9 são dois jogos muito bons. Não, isso são graficamente realmente muito maneiros. Não, mas tipo, diferentemente do Final Fantasy 9, eu não acho que Final Fantasy 9 seja um gráfico tão maneiro, não. É tipo meio tipo genérico. Mas o Wind Waker, ele tem um estilo gráfico próprio que tipo, na época, eu lembro que me interessou a Vera. Aliás, uma das maiores frustrações minhas hoje em dia é que eu nunca joguei Wind Waker até o final. Estilo gráfico próprio chupado do filme do Hércules da Disney, né? Não, é chupado. Cara, total Hércules da Disney. O character design do Wind Waker era do Romero Brito. É, aí é mais lógico. É Scott Pilgrim, né? Parênteses, né? Um desses character designs que pouca gente sabe, né? Que o The King of Fighters 2001 foi feito pelo Paiva, que faz o gatão de meia-idade, Radical Chic. E é o Miguel Paiva. Mas o que o Tengu tava falando, senhor Eternidade, é que a reação dos fãs foi muito parecida, entendeu? Não, só se for um viadinho que falou mal do Drake. Até porque, pô, o gráfico de Zelda sempre foi meio escroto, meio tigre, meio esquisito. Mas é que assim, na época, o que pesou muito foi aquela demo do Zelda da Space World, que era evento da Nintendo. Uhum. Tinha aquela demo, tech demo do Link tretando com o Ganon e tal, que era o produto do Ocarina. E aí, tipo, fudeu, virou molequinho e nós estamos saindo do assunto já. Experiência muito longa com o 8, assim, eu não sabia o que era bom na vida, mas então nem conto. O meu primeiro Final Fantasy de coração foi o 9. Foi realmente. Aí depois eu peguei o Tactics, aí rolou um sentimento bonito, aí eu fui atrás dos antigos, era emulador na cabeça. Emulador. Aí, hoje você sabe o que é bom da vida, né? Por isso você joga Dota o dia inteiro. Dota, acabou. É, entendi. Tá, faz todo sentido o que você falou. Aliás, você falou em emulador, isso é uma coisa muito importante, porque na época do PlayStation, que foi a época que Final Fantasy começou a fazer um sucesso animal aqui no Ocidente, os emuladores começaram a ficar muito populares, né? E muito fácil acesso. Ué, as pessoas estavam começando a ter internet direito. Quando você fala Ocidente, você quer dizer Brasil, né? Mas vamos falar então da nossa realidade aqui, né? Isso, nossa realidade. Que é o único que a gente sabe, né? Naquela época. A gente às vezes tem uma mania de querer extrapolar pra base do que a gente sabe, né? Pois é. Porque às vezes é o nosso bairro, né? Não, esse jogo era muito melhor lá, o FIFA. O FIFA era muito mais jogado que o Winning Eleven. Que do teu bairro, né, filha da puta? Então vamos lá, percepção. Eu acho que o PlayStation trouxe o Final Fantasy em peso aqui pra gente. Isso. E aí, com a popularização do emulador, você falou: caralho, eu joguei aqui o 7, o 8, mas tem também aqui o 3 e o 2, que na época era, né? Você não sabia ainda que aquele era o 4 e o 6, mas tudo bem. Pô, tem o 3 e o 2 aqui, vou jogar e depois vou correr atrás dos outros que estão sumidos. Aí o nego descobriu que era pro Nintendinho e falava: não vai rolar, não. Eu tive uma vantagem nisso em termos de tutoria. Eu tinha uns amigos que jogavam RPG comigo que eram mais velhos, né? Uhum. O é o George Warner. Eles têm... Um tem 30, o outro deve ter 31. Mas o, tipo, Daigo. Caraca, na verdade, um deve ter mais. Porra, a gente tá falando velho mesmo. Mas enfim, os moleques eram mais velhos, assim. Até os moleques que indicavam muito gibi, assim, pra mim. O Daigo ia se dar bem com esses caras, cara. Tem a mesma formação cultural, assim, que a gente. Um dos seus moleques, até o George, inclusive ele destruiu parte da minha infância, porque foi ele que falou que era Chrono Trigger e não Trigger. Eu me matei, mas depois eu voltei no passado e me revivi. Aí o que acontece? Eles já tinham jogado esse Final Fantasy, porque eles tinham já o Super Nintendo há muito tempo. Então eles é que foram indicando, assim. Eu joguei o Final Fantasy Tactics primeiro, por exemplo, porque um desses outros moleques, o Jonathan, um beijo na bunda dele, ele tinha lá o CD do Tactics e me emprestou. Né, e falou, cara, joga aí o Tactics, que vai gostar, é tipo o Tactics Ogre que você tem aí, já jogou e se amarrou. E, bom, é o mesmo jogo. Isso é questão de um tiro certeiro. Pois é, até porque é o mesmo jogo, né? Copiado. Praticamente isso. Aí eu joguei o Tactics por causa deles, e esses moleques, assim, quando eu fiquei sem videogame, em 2000, que o meu PlayStation quebrou, Deus o tenha, eu comecei a jogar muito emulador, e eu fui recuperar esse tempo perdido, né? Que é uma coisa que acho que muitos aqui fizeram, ao menos em parte, né? Talvez o Tengu e o Daigo não, porque tiveram mais tempo de contato com o Super Nintendo, já desde o começo, mas enfim. O meu caso foi esse. E eu fui jogar, eu primeiro joguei o Tactics, o 7 e o 8, no meio do 9 o PlayStation quebrou. Aí eu voltei pros emuladores, quando eu comprei um computador, só fui ter computador com 15 anos também. E aí eu joguei o 6, o 4, depois eu joguei o 3 só no... O 5 também eu joguei no PlayStation ainda, né? E aí eu recuperei esse tempo todo, então... Mas eu tive essa vantagem de ter lá o cara mais velho do lado, o tio mais velho, né? O primo mais velho, orientando a parada, né? Que eu não sei se é algo tão comum, assim. Então eu tive essa vizinhança meio abençoada aqui em Caxia, como diz Daigo. Caxia. Terra de gente feliz. De mulher bonita. De onde é a eternidade? Meu nome. Como você entrou em contato com essa série Final Fantasy, que depois você virou um fanboy enrustido aí? Sou um fanboy admitido de todos os jogos até o 7. Entendi. Mas, enfim. O meu primo, ele sempre foi, acho que 5 anos mais velho que eu, e ele sempre foi nerd, gordo, obeso, feio. E ele sempre gostou muito de RPG. E aí ele sempre, ele ia direto na minha casa e ele sempre me apresentava esses jogos loucos e tal. E, pô, eu acho que, se eu não me engano, o primeiro RPG que ele me apresentou talvez tenha sido Chrono Trigger. Aí, beleza. Eu joguei Chrono Trigger e falei... Chrono Trigger. Eu falei, pô, irado esse jogo. Ele falou assim, tomei esse jogo aqui, só que tu não vai conseguir zerar esse jogo nem fodendo, porque esse jogo é difícil pra caralho. Chama Final Fantasy 2. Era Final Fantasy 4, na verdade, né? Mas era Final Fantasy 2, mas enfim. É a numeraçãozinha. E aí eu peguei o jogo e comecei a destruir o jogo, assim. Aí ele chegou na minha casa, sei lá, na semana seguinte, eu já tinha, praticamente zerado o jogo. Aí ele falou, caralho, moleque, mas tá sinistro. É muita batalha. Isso, eu sabia inglês de cultura kids, tá ligado? Cultura inglesa kids. Então, não sabia porra nenhuma de inglês, mas o que eu não sabia, eu ia me virando, ia fazendo tentativa e erro, tá ligado? E aí, eventualmente, consegui zerar o jogo. Tentativa e erro é um clássico de RPG das antigas jogando, cara. Então, quando você é criança e tem tempo infinito, né? É a parada, inclusive. É a boa. Acha um lugarzinho pra salvar, mantém esse save quietinho e vai fazendo. Competente. Mas, cara, foi uma experiência linda pra mim, assim. Eu acho que foi o que realmente... Eu já tinha jogado Chrono Trigger e tal, mas Chrono Trigger é muito mainstream, né? Todo mundo gosta de Chrono Trigger, pô, vai se fuder. Mas acho que o que realmente me inseriu no mundo dos RPGs foi o Final Fantasy 2, ou 4, como você quiser chamar. E engraçado que o 4... E realmente 2... foi bem difícil. Não, e o 4 e o 2 tinham bastante diferenças, né? Porque o 2, primeiro, que foi mais fácil, né? Para os ocidentais idiotas. E tinha mais censura. O 4, se eu não me engano, tinha um golpe do Cecil que ele tomava dano, não tinha, era uma bola de... Dark Blade? É, o raio Dark preto. Blade, Dark Blade, assim. Que não eu tinha no... de raio preto na época. Não, o Final Fantasy... Naquela época eu joguei Final Fantasy 2, né? Que era mais fácil. Quando eu joguei Final Fantasy 4, depois de muito tempo, aquele chefe... Eu sempre me esqueço o nome daquele chefe, cara. É um chefe quando você voltava pra Baron pela primeira vez que você enfrentava, que era um cara que em teoria era... Não era o Golbez. Não era o Golbez, não? Era um vermelho, não. Era um dos generais. O Rubicante é difícil pra caralho. Não, o Rubicante era de fogo, não era? É o de fogo, é. É de fogo. Não, era o Cante. O cara que você tinha que matar o braço dele antes, uma parada assim. Ele não era super vilão, não. Ele era um cara normal corrompido. Esse vilão era enfim, ele era difícil pra caralho. E eu demorei muito pra vencer ele no Final Fantasy 4. É esse aqui, ó. Vilão. Cadê vocês? Esse aqui. Baigon, o nome dele. Baigon. Daigon. Baigon, matador de baratas. Cara, é difícil pra caralho esse problema. Mas, cara, quase todos os bosses desse jogo eram difíceis pra caralho. O Kainaz era difícil. Todos os quatro senhores do mal lá eram foda. Stenho. É. Isso. Aliás, esse termo é bom porque ele tem um monte de jogo. Sim, é mágico. Os quatro reis. Não. Quileraços, como é que foi a sua inserção nesse místico, fantástico mundo final da fantasia? O mundo final da fantasia começou quando eu comprei um... Não, foi antes. E foi antes disso. Amigo meu comprou um PlayStation, era aquela novidade, vamos lá pra casa dele jogar. E aí ele comprou aquele jogo maravilhoso de 3CDs todo em japonês. Nossa. Pois é, e aí a gente começou a jogar, eu falava, cara, vai pela revista, vamos lá, até ele trocar pelo americano, em inglês, e aí, pá, foi lá jogando, e aí eu falei, tá, beleza, o que nós temos aí de Final Fantasy? O que é essa revista que a Nintendo... Tá ligado uma revista que a Nintendo lançou, que falava dos jogos do Super Nintendo? Na época, se o Zelda... Não era da Nintendo World, não, era oficial deles, Nintendo mas... Nintendo Power. Não, também não era. Era aquele folhetinho que vinha quando você... Não, era um tipo um livro. Eu tenho, depois eu procuro aqui uma imagem dele. Que dava uma introdução aos jogos dela e tal. Não era um detonado completo, né? Era assim, começa por aqui que você chega lá. E aí falava sobre o Final Fantasy 2, né? Que aí depois a gente vai descobrir que ele é o 4 e tal. Então o 4 foi a minha porta de entrada. Foi uma porta de entrada muito bonita, até porque até hoje eu nunca consegui zerar. Fico jogando várias vezes. E aí vai perdendo interesse, tem outro jogo pra zerar. O PSP tá perdendo a bateria. E aí, você é uma vergonha pros gamers. Não, eu sou uma vergonha, cara. Ambulante, assim. Ah, entendi. Ainda bem que você, pelo menos, admite, né? O 5, cara. O 5, eu comecei a jogar no emulador do Super Nintendo também. Só que tinha uma parte que eu não conseguia passar nem a pau. Que eu falava, pô, da montanha. Da montanha. Era da montanha. Não, era no Barco Fantasma. Porra, no início do jogo. Começo do jogo. Falei, caralho, você pilava rápido. Não dá pra passar dessa parte nem fudendo. Aí, amigo meu deixou o PlayStation dele lá em casa. Falei, porra, deixou aquele CD que era o Chrono Trigger e o 5 junto. Para Fantasy Origem. Isso. De origem. Nossa, que era loading pra cima e pra baixo, né? Era só load aquela merda. E eles tinham tirado todos os bugs legais de foder o jogo. Então, vambora, né? Vamos jogar aqui. O jogo é maneiro. Vamos lá, tô jogando. Aí tá aparecendo coisa a mais que não aparece no emulador. Cara, vamos ver qual que é. Aí eu descobri que, sem querer, eu tinha desabilitado um daqueles canais de sprite. Ah, você tirou a palheta. Pois é, não é? Era por isso que você não achava o Não consegui achar de jeito nenhum. Aí depois eu falei, maravilha, agora dá. E aí o 5 também, porra, a história era muito boa. Eu não entendo porque o 5 não teve tanta divulgação, assim, não tem tanta gente que gosta do 5. A história dele é muito maneira também. O 5 é muito bom. Acho que o problema do 5 foi que ele viveu muito a sombra do 4, né? E hoje em dia ele vive a sombra do 4 e ele vem com a sombra do 6. Ele salvou em cima do 4 também. Pois é, então ele acaba sendo um vale ali entre dois dos jogos que estão entre dois dos mais lembrados, com certeza, né? Talvez o problema do 5 seja esse. Ele não faz um trabalho, na minha opinião, tá? Trabalho com os personagens tão bom quanto o 4 e o 6 fazem, né? Não tem nenhum personagem... Não, mas ele tem uma história geral legal. Tem uns personagens que são legais. Aquela mulher traveco é legal, por exemplo. A pirata lá, personagem favorita do mano. Overall legal e eu acho o combate dele superior ao dos outros. Justamente. O sistema de job dele é bem, bem legal. Sim. Primeiro sistema de job robusto, verdade. Lá é o jobzão, assim. Evoluir em classe, descolar classe misturando... Não, descolar classe nova misturando duas e por aí vai. Legal mesmo. Quando eu tava jogando de novo... Eu já não sei se era aquela versão de Game Boy Advance. Rolou, né? Aliás, o primeiro que eu zerei foi o 1 no GBA, porque tinha o acelerador, né? Clássico. Aquele segura o acelerador, fica apertando A, vão matando monstro, ressuscita quando precisa. E aí você evolui 15 níveis e, nossa, o jogo ficou fácil. Mas aí, quando eu fui jogar o 5 de novo, aí eu encarnei, acho que no problema que pega muito, muitas pessoas que vão jogar o Final Fantasy, seja o 5, seja o 12, que é você querer completar tudo, né? Você tem aquela tabela de, no 12, de abrir arma, né? Você vai abrindo as armas, vai abrindo magia. Tinha um amigo meu que ele consegue, sério mesmo, ele faz as macumbas dele ali, passa o dia inteiro com o tempo cronometrado e consegue abrir aquela porra toda. Isso é maconha. Não, é o único modo sério de... aquelas cartas malucas do 9, tem coisas que não dá pra fazer agora. Completar isso é fundamental, porra. No 10, você só zera quando você passa, quando você fala, meu Aka já tá no caminho da Yuna, beleza. É o Sphere Grid, né? Eu acho isso uma característica bem legal da série Final Fantasy também, principalmente na época, você tinha muita coisa pra fazer no jogo, então não era só você ir até a aventura final e zerar, você tinha muitas sidequests muito falar com as pessoas, descobrir a historinha de cada NPC lá, de levelar, pegar as armas. Pô, eu lembro até hoje que eu tava jogando no 6, e a história do Shadow no 6, ela é toda opcional. Sim. Você via a história dele quando você dormia em algumas estalagens. Isso. Eu lembro que eu tava jogando, lendo uma revista do lado, e aí eu papo, beleza, vou dormir, não sei o quê. Aí eu botei pra dormir e virei pra ler a revista. É como se eu tocou uma música bizarra na TV. Eita porra, o que tá acontecendo? E bugou. E aí, tipo, bugou. Aí eu olhei e tava rolando a história do Shadow. Caralho! Isso foi muito marcante pra mim, porque eu realmente não esperava aquilo. E a história do Shadow é o animal. Melhor personagem Final Fantasy VI, hands down. É. Não, eu gosto mais do Loki, mas o Shadow tem mais conteúdo mesmo. Eu gosto mais do Zetzer e do Sion. Eu gosto do Gal. Achei a história do Gal muito foda. Não, do Gal é de dar uma choradinha, assim. É, porra, moleque. O Shadow é um ninja inimigo, né, bro? Não tem. Mas o inimigo, como é que era aquele lance do Shadow que tinha o lance do cachorrinho? Então. O cachorrinho era pra todo mundo menos pro Shadow. Então, porque tinha a irmã dele. Não, mentira. É o contrário. O cachorro era do Shadow, era o Interceptor, e ele latia pra todo mundo menos pra aquela menininha que eu esqueci o nome agora. A Helm. Que é irmã dele. Nunca no jogo diz diretamente que ela é a irmã dele. Só que vários aspectos levam você a concluir que ela é a irmã dele, por exemplo. Não, mas não é irmã, pô, é filha. É filha dele, vocês estão viajando, né? Filha é dele. Verdade, é filha dele. Deixou a família pra trás pra ser ladrão, a mulher morreu, só ficou a menina com o estrago, que o estrago odeia ele. É. Caralho, sim. Bolei agora. É verdade, filha dele, é. Eu sempre achei que fosse filha. É filha. Caralho, bolei. Agora não, é muito mais triste. Na verdade, não tem evidência pra você triste. Apontar nenhum nem outro, né? Mas é mais... Fala Fantasy Wicker, vamos lá. Os dois principais argumentos é que primeiro tem o Interceptor, que era o cachorro da família, né? E ele odiava todo mundo menos a galera da família. E ele ainda odeia todo mundo menos a menininha e o Shadow. Assim, suspeito. É, porque ele late até pro estrago. E tem o cordão da família que ela usa, que o Shadow pode usar também. Uhum. Aí você fala... Daí o que nós concluímos de fato é que eles são parentes, né? Eu acho que ela é filha dele. A primeira vez que eu joguei, a impressão que eu tive foi essa. Mas é palpite, né? A grande verdade é essa. Palpite. O meu palpite é que é filha dele. Pode ser que não seja também. Pode ser um porra nenhuma também. Vai ver, sei lá. Pode ser que foda-se. Era... Os dois eram Silva. Shadow Silva, Helm Silva. Porra, pronto. Tem até aquela cena do boteco lá onde o Shadow finalmente tira a máscara, mas só pro estrago. Só o estrago que vê. A gente tá falando de Final Fantasy VI, então deixa eu perguntar pra você, Daigo. Por que Final Fantasy VI é o seu jogo preferido da série Final Fantasy? Apesar... Não, além dele ter sido o primeiro, ainda é a história que me fala mais alto. Ainda é o sistema que eu gosto mais, o aprendizado com as espécies. Só a equipa espera e vai bombando, vai grindando igual imbecil. Uhum. Os personagens, a trilha sonora, sidequests, ficar caçar dragão pelo mundo, apostar arma importante no Coliseu e se fuder porque o Tio Pão aparece. Quest. Manda longe. Tem uma coisa que é engraçada também, que é muito provável que a maioria de nós, pelo menos aqui, acredito que o favorito provavelmente vai ser o primeiro Final Fantasy que você jogou, né? Não necessariamente, mas tem grandes chances de ser. É possível que seja. Isso. É porque aquilo te marca de uma forma, te proporciona uma experiência que você não conhecia ainda, então você fica muito maravilhado com aquilo. E você acaba vendo aspectos, assim, do jogo e endeusando ele. E às vezes até esquecendo que ele pode ser defeito ou não. Não, ele tem defeito. O meu favorito não tem nenhum, por exemplo. Não, tem a tradução. Te peguei. Isso é defeito. Sabe uma coisa que me incomoda um pouquinho no Final Fantasy VI? Como eu digo assim sempre, que a coisa que mais me cativa na série Final Fantasy são os personagens e a jornada individual de cada um e o desenvolvimento deles, eu acho que o fato... São dois fatos, né? O primeiro, o fato do Final Fantasy VI não ter um protagonista e fica uma coisa meio assim jogada em torno de 4 ou 5 personagens ali e você... Não, isso aí eu gosto porque fica mais pro seu entendimento de quem você acha que é o protagonista. Tipo, a maioria das pessoas acha que é a Terra. Uhum. Mas a Terra, ela... Tem importância. A gente discutia isso na hora do almoço, Ninja Inimigo e eu, que a minha opinião é que tem uns 4, 5, 6 personagens ali que exercem um protagonismo forte. A Terra, a Celes, os dois irmãos e o Loki, no mínimo. Uhum. Dá pra... Uhum. O Loki talvez um pouco menos, mas os outros sim. A questão é que a Terra, ela se torna uma personagem talvez um pouco mais forte, porque você começa o jogo com ela. E a história do fim das contas, é a história dela. É, porque ela é uma época, né? Porque tem uma parte do jogo em que muda completamente pra Celis, o protagonista. Celis, exatamente. Depois do fim do mundo. Depois do fim do mundo, exatamente. Então, tipo, na verdade, não tem realmente um protagonista, de fato. Mas pontualmente, alguns são mais protagonistas do que outros, mas eu acho tipo que... Então, eu acho que esse é um jogo de videogame em que você não consegue cravar. O protagonista é esse aqui, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, você não é obrigado a colocar ninguém na sua equipe, por exemplo, em momento nenhum, que eu me lembre. Eu posso estar viajando de forma homérica aqui, mas no início do jogo a Terra não fala, não é? Não, ela tá com a coroa escrava na cabeça, ela não pensa. Mas aí depois que ela perde a coroa, ela começa a falar, né? É. Ela não é protagonista. Então foi tipo uma, como se fosse uma sacanagem, né? Tipo, aos outros jogos de RPG que tem a tabula rasa. O protagonista rasa, né? Silencioso. Aliás, por falar em mundo que acaba, o Final Fantasy VI é o preferido de muita gente justamente por causa do Kefka, que é o vilão, o grande vilão do jogo, né? É um vilão, assim, inconstante. Ele é um cara louco, é um cara que fica muito super poderoso e destrói o mundo. É uma coisa que você não tá acostumado a ver nas jornadas dos heróis nos jogos, né? Eles falharem. É, você tá jogando um jogo e de repente, caralho, o mundo acabou. E aí, deu game over? Não, continua lá na merda. Não, e tipo, ó, vai lá pegar uns peixes pro seu avô que vai morrer. Pode ir. Aí, esse negócio que eu tava falando, Dave, acaba que eu acho que dá uma profundidade muito grande pro grupo de personagens no Final Fantasy VI, mas eu não acho que tem uma profundidade suficiente pra todos os personagens no jogo. Não, claramente não tem. O Helm, o Strago, o Gal, o Maru, o Mogli. Maru não foi feito pra isso. Uhum. Mogul. É, eles não têm profundidade. São tão profundos quanto um personagem de Naruto, filho. Mas eles estão... Não, sem nenhum preconceito, são razões. Falar em Naruto, por favor, vejam o review que o Tengu fez sobre o novo Naruto. O review do Tengu me representa sobre Naruto. Muito bom, obrigado. E lá, se tem nenhum preconceito, pega o moleque que já tenha ficado com o outro, comigo é namorado. É, fica na moral. Pega o porra, tô eterno aqui nessa Brasília. A questão é que esses personagens, mesmo esses mais rasos, Maru, etc., eles estão inseridos num contexto tão forte, de um jogo com uma história tão forte, e personagens tão fortes que você meio que passa desapercebido, né? Eles são os coadjuvantes ali. Eles nitidamente são coadjuvantes, ao passo que outros não são necessariamente protagonistas, né? Mas o Saiyan, o Setzer, eles são personagens ainda muito fortes, né? Uhum. Embora talvez não tanto quanto alguns outros. Mas é sem dúvida o jogo em que você tem mais... Né, pro volume de personagens que você tem, a construção deles é fortíssima. Sim. Um monte de personagem realmente importante, assim. É, fez muito melhor que Chrono Cross, né? Vai se fuder, Chrono Cross. Ah, mas aí também é na verdade sua. Daqui a pouco você vai pegar o Suikoden e aí nós vamos sair na porrada. Peraí, qual o problema com o Suikoden? Alguém vai ser preconceituoso com o Suikoden aqui? Não, porque vamos falar de personagem pra caralho. Alguém. Os personagens são tudo rasos, escrotos. São pra caralho, assim, mas foda-se. O Suikoden e a parada é que tinha que ser isso mesmo. Não tinha pra onde fugir. 108? Cara, mas o Suikoden 2 tem o Luca Blight, que é muito mais do que muito jogo por aí tem. Então, foda-se. A parada é, cara, se você quer uma porrada de personagem e todos com profundidade, vai ler os livros do George Martin e vai se fuder. É um clima mega deprê, assim. Você tem que estar preparado pra jogar um jogo mega deprê, porque o final do jogo é tipo assim: é isso aí. A gente matou Não sou deprimente assim, não. Eu acho, por exemplo, o Final Fantasy VII muito mais deprimente do que o 6, por exemplo. Não, o 7 é deprimente pra caralho mesmo. Eu acho que o 7, o final é incrível. O 6 tem momentos pesados, assim. Uh-huh. Tipo, tensos. Tipo, o Gal indo conhecer o pai é pesado pra caralho. É pesado. Aquela parte da Celis com o vovô é pesado. É pesado. É só você deixar o velho morrer. Terra com as crianças adotadas é pesado pra caralho pesado também. Pesado pra caralho. É tudo pesado. Quando eu joguei Final Fantasy VI, eu tinha uns 13 anos, né? Eu tinha uns 15. Então, assim, eu ainda era moleque, né? E o pai eu nunca tive, até hoje não tenho. Mas essa porra do Gal, eu fiquei pensando, porra, será que eu tenho que ir atrás do meu pai também? Eu ah, que lá. Maneiro. Como na jornada do herói ali. A jornada do herói. Bichona. E eu falo, é muito fácil pra você que tem pai e ele te dá dinheiro até hoje. Ai! Podcast. Chamou pra ir pra fora. Amanhã 8h30 na Gávea, hein? Porrada vai estancar. Já é. Gaviadinho. Gaviadinho. Cara, é difícil, assim, o 6 é meio, tipo, fora da categoria, né? Nem adianta falar, porque ele é muito, muito foda. Mas é, contrária à opinião popular, um dos meus favoritos é o 10, cara. Oi! Por mais estranho que pareça. Cara, eu gosto mais do 10. Você falou que o 10 é em cima dos outros, pô. Parece meio gay só, cara. Um monte do 10 sem freio, é nóis. Ele é um pouco gay, cara, de verdade, tudo bem, assim, eu aceito ele dito que ele é. Você aceita essa parte menina, né? É, então, é a minha mulher interior. Se eu só fizer uma pergunta, você continuar, você gosta do Waka? Não, acho o Waka um pé no saco do caralho. Pode continuar, ótimo. Excelente. Ninguém gosta do Waka. Tem pra gostar do Waka. Joga o esporte mais escroto já inventado. O Waka é um personagem fraquíssimo, é provavelmente o personagem... Ele, a Selfie, a Yuffie, eu também não gosto da Yuffie. Eu gosto dele. São os três personagens mais fracos. Todo Final Fantasy tem aquele que tá ali pra completar, né? E a Selfie, no, a Selfie é do 10 ou a do 8? Do 8. Tá, é dessa que eu tô falando. A garotinha que é prima da Yuna, eu também não acho grande coisa, não. Mas ela tem um propósito importante no jogo. Uhum. É, mas a Selfie, o Waka e a prima da Yuna. Do 10 tem a prima da... do pessoal lá que era a tribu... Ariko. Ariko é a prima da Yuna. Ariko é a prima da Yuna? Fala isso, no 10 2 falam isso, né? Não, eu joguei só 10. E pra mim fica muito evidente que elas são primas, porra. Caralho. É, negócio, sabe quem é primo de quem? Quem é pai de quem? Quem é irmão de quem? Fudeu. Tá foda hoje. Aí, vem cá. O Cécio é irmão do Ken no Final Fantasy 4? Eu não sei disso ainda. Talvez seja. O irmão dele é o Golbeiro. Não, mas assim. Caralho, o Golbeiro tem irmão, né? Não tô falando. Não. Olha só, eu posso estar falando merda, tá? Mas eu joguei o 10 quando eu tinha o PlayStation 2 aqui, enfim. E pra mim ficou muito evidente que a Riku e a Yuna são primas, tanto que eu até achei interessante, porque é um tipo de relacionamento que geralmente não tem em jogos de videogame, né? Ou é amigo de infância, ou é irmão, ou é primo, ou é irmão, ou é pai e mãe, mas nunca tem primo. Ninguém tem primo nessa parte. Ninguém tem tio. Todo mundo é filho único na porra dos jogos. Não tem irmão, no caso. Pra cima, ninguém tem. Tio, não tem porra nenhuma. Né? Só o Luke Skywalker tem tio. E ele assim não tem primo, filho da puta. Pra mim ficou bastante evidente, por algum motivo, que elas eram primas, porque eu acho que o pai da Yuna, ou a mãe da Yuna, era daquela tribo lá do pessoal do Olho Azul. E a mãe da Yuna era irmã do pai da Riku. Enfim, uma coisa assim. Tinha uma coisa bastante clara no jogo, assim. Então, você tinha alguma dúvida de que elas eram parentes, Ninja Inimigo? Cara, eu não lembrava dessa relação, cara. Eu realmente, eu fiquei meio estunado, assim. E a Pops e a Dona Florinda são a mesma atriz. Apesar de eu não acho que a Riku tenha uma influência tão pesada na história geral, né, do Final Fantasy. Eu acho que ela acaba tendo pelo povo dela, assim. É, o Azal. Qual é o nome? Albed. Essas porra aí, esses Albed aí. Porque o Final Fantasy 10 tem uma linguagem interessante, né? Tem muito apóstrofo nas coisas. Isso eu acho uma... Será, cara? Eu acho muito muçulmano, muito árabe. Assim, é bastante. Eu acho que o Final Fantasy X tem três coisas que salvam termos gerais assim, os personagens. Um é o Kimari, que eu acho um personagem fantástico. Run, protect Yuna. Protect Yuna, porra! Outro é o Jack, eu acho o Jack um personagem maneiro. Acho mas maneiro que... também. E o terceiro, que é o Daigo vai concordar comigo, que é o Auron. Que é o personagem mais badass de Final Fantasy, man. Final Fantasy, ele é o badass supremo de Final Fantasy de todos os tempos. Eu acho ele e o Cid do Final Fantasy VII os melhores personagens desses Final Fantasy modernos aí. É o papai filho da puta. Vocês não gostam da Yuna? Cara, porque a protagonista real do Dance é a Yuna. O Tidus é só o cara com a espada. O Tidus é o cara com quem você joga, né? Eu posso te chamar a Yuna de protagonista do 10 também. Não, acho que ela é a protagonista, ela só não é o seu avatar do jogo. É a história dela. Aliás, a Yuna é um dos motivos pelos quais eu gosto 10 é um dos meus favoritos. Assim, ela é uma personagem feminina, acho que das mais bem resolvidas e mais bem escritas da história recente, assim. Sim, de verdade. Eu concordo que ela é bem escrita, mas eu tenho motivos pra não gostar do 10 Fortes, mas gostar dos deles tem a ver com ela. Eu a comparo com a Terra e a Celes e a Agrias, e aí, enfim. Eu também acho, cara, de verdade. É, inclusive, meio que estragaram ela no fim do 10-2, da edição normal, ela fala quando eles... É, bom, não é spoiler, porque o jogo tem 10 anos já. Uh-huh. Sim. Mas ela vai ser... Harry Kane? Ai, meu Deus. Ela vai se despedir do Tidus na nave lá, e ela fala obrigado, ela fala thank you, e ele vai embora. E aí no International, que saiu depois, que é a versão atualizada, ela fala I love you. Merda, e, tipo, meu, isso fode a personagem, cara. Uhum. É tipo Retorno de Jedi, né? Eu te amo, eu sei. Mas não, eu acho a Yuna muito bem resolvida, como você falou, a mulher vai ter que se sacrificar, e ela tá, foda-se, tá cagando pra isso. Pois eu sei que ela já sabia desde o começo, ela tá cagando. O Tidus aí que fica, pô, ela vai morrer. E por outro lado... Por outro lado, apesar da cara de Meg Ryan, eu também gosto muito do Tidus, porque por causa da relação dele com o Chevy, ele é igual a Meg Ryan. Caralho, meu cara! Caralho! Aí esse episódio tá sendo de revelações, moleque. Eu não sabia. O Tengu vem, ele manda uma numa dessas, assim, né? Ai, cara. Iluminação espiritual absoluta. Eu vou criar, pô, vou criar essa vinheta. O Hadouken do Tengu. É, o Tengu Hurricane, pô. Tornado Road. Mas, então, o lance da relação do Tidus com o Jack, com o pai dele, é muito, muito legal, assim. É muito foda. É, não, ele... a relação é... Eu acho que o comportamento que ele tem atrás do pai fica... Ah, meu pai é maluco. Não, ele é, tipo, complexado. Ele é meio mimizento e tal. Mas acho que isso faz... É parte da graça também. Enche o saco, mas tá no contexto, assim, sabe? Essa relação não seria tão legal se não fosse assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que a história do Dez é excelente. Ela é muito boa. Mas o Tidus, ele faz... Os roteiristas, no caso, né? Ele é só um personagem de ficção, não tem culpa. Os roteiristas fizeram um esforço tremendo pra fazer ele estragar o jogo e conseguiram. Eu acho ele um personagem muito ruim e ele estraga o jogo. Se tirar ele e o Aka, tirar a porra do Blitzball do jogo, tirar a galera do Blitzball do jogo, cara, os personagens, os outros, a própria Lulu, que eu não citei aqui, mas eu gosto dela, eles são personagens muito bons, assim, mas, porra, o Tidus é muito ruim, cara! Queria que o Mamute estivesse aqui pra ele admitir que quando sair o Final Fantasy X HD, ele vai platinar aquela porra jogando Blitzball pra caralho! Vai, que ele gosta. Mamute, não é uma discussão isso. O Mamute é o nosso garoto do pênis virtual, é enorme. Platina, né? O pênis de platina. Curioso, é. Pênis de platina. Juta Schindler, que pariu. É. Vocês falaram aí da Lulu, do Auron, assim, são os dois motivos pelo qual eu não gosto do 10. A Lulu ter terminado com o Waka. É, foda, né? E o fim que o Auron tem, que você descobre desde o começo do jogo, ele tá morto. É, como a gente é filha da puta, né, cara? O Waka é só um cara bem resolvido e feliz que gosta de jogar bola, cara. Não. Pega muito no pé do cara. Coitadinho. Ele vai jogar bola e pega a mulher com duas bolas gigantes lá, que ela tem no peito lá, sinistro. Mas, ó, uma das coisas que eu não gosto, eu acho que uma falha grande, é que o jogo não tem um vilão muito bem definido, assim. Tudo bem, tem o Seymour, mas o Seymour é um puta vilão de bosta, né, cara? Não, coitado. Eu não gosto do Seymour direito, mas eu acho que o vilão... Se eu fosse retratar um vilão, pra mim o vilão do jogo é o Sin e o Jack. E o Jack, sim. Aí eu já acho melhor. O Seymour, ele é só um babaquinho que fica correndo por ali. Ele é bem babaca. Não, ele é, porra, ele é horroroso. Tem uma coisa que é maneira pra caralho do Seymour. Tenta ser Nomura, filha da puta, né? Tem uma coisa que é maneira pra caralho do Seymour, que é o Aeon que ele usa, é a mãe dele que sacrificou pra virar a Fate lá, pra ele ter aquele Aeon. Então aquele Aeon boladão nas correntes de dor, aquele ali tá usando a mãe dele. É, bem lembrado, porque assim, eu meio que tenho que gostar do Tidus, porque ele é o sonho do Bahamut, cara. Como assim? É, porque os caras que são os Ancients lá e tal, quem chama o Tidus pro mundo da Yuna pra resolver as paradas é o moleque que é o Bahamut. Uhum. Cara, aquele molequinho, né, cara, que fica o jogo inteiro e, caralho, que esse moleque é o Bahamut. O Bahamut que tem um cooler nas costas, né? E vou te falar, Tengu, eu falei isso num episódio anterior, que a gente fez um episódio sobre melhores finais, e eu acho que Final Fantasy X é o meu final preferido de jogo, ponto, é o final do Final Fantasy X, e eu acho, assim, se for parar pra tirar minha opinião e olhar por uma macro dos Final Fantasy, eu acho que ele é o melhor final de Final Fantasy ali que você tem, endgame. Olha, tá entre os melhores, certamente. Eu acho que está entre os melhores pela reviravolta. Mas vamos pensar também, né? O do 8 é mó novelão do caralho. É. No final do 8. E o final é uma bosta. E é ruim. O final do 7 tem aquela cena final do Red 13 que eu gosto muito. É, né, mano? Sobretudo quando refizeram no filme, eu vi aquele 1080p, eu falei, caralho! Mas o final em si realmente também não é grande coisa. Então é, dos modernos aí, da era CG, o 10 é... O do 9 é muito bobo, né? O final do 9, eu acho. O final do 9 é uma festa, porra. O final de todos eram fantasias. O final do 9 é condizente com a história do 9, cara. Não é ruim. Tá ali, faz parte. O final do 10, ele é sublime, assim. Uhum. Tem um lance e tal, de colorido, as luzes, os Aeons sumindo e tal. Ele é bem, bem da hora. E o discurso da Yuna no final, que é legal. É muito bom o discurso dela. E trabalho de dublagem americano muito bom também. Repara a emoção que ela tem na hora de fazer o discurso. É, nesse caso aí é porque a versão japonesa é meio mal dublada. Ah, entendi. O Final Fantasy X, do casamento da Yuna até o final, é uma curva dramática que não para, cara. É o jogo inteiro na expectativa. Você, caralho. Mas ao contrário do Final Fantasy VIII, que é uma curva dramática global, Vênus platinada, novela das 8, o 10 é bem desenvolvido. Cara, o Tengu tá começando a me fazer querer jogar essa porra desse jogo de novo. tá vendo? Não, cara, você não quer passar por aquela raiva do Auron de novo. O fanboísmo do bem pode ser bom, tá vendo? Vai sair o HD. Daqui a pouco, relaxa aí. Eu vou sair daqui e jogar o Final Fantasy VI, que eu tô com remorso. Vocês ficaram 20 minutos falando e eu joguei essa merda. Não, então, imagina a minha posição. Eu parei no 4. O 7 eu joguei um pouquinho ali até terminar o primeiro CD, depois deu pau no HD, eu perdi tudo. E aí eu tô aqui, assim, tipo, ouvindo todo mundo falar, caralho, eu não joguei mais nenhum depois desse, eu comprei o 12 e engavetei porque achei uma merda. Caralho, eu tô imaginando o Killer Arthur agora com a mão na cabeça. Spoilers! Que calma, seu? Já vi as pernas. Killer Arthur, mas você não quer aqui, cara? Por que você não vai embora? Então, vamos falar dos Final Fantasy que eu joguei? Vamos falar dos spin-offs? Então, fala do seu aí. Qual é o seu favorito aí? O seu favorito? Cara, porra, não, sério. Eu não vou falar do meu favorito, porque o meu favorito é o 4 e eu tenho aquele dor de cotovelo, porque eu nunca consegui zerar e já tô na quarta vez tentando jogar. Quer dizer, então você nunca zerou seu Final Fantasy preferido, esse mesmo? Não, cara, eu acho que vai continuar assim pra ele ser sempre o preferido. Ah, não. Mas então, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos falar do Final Fantasy que me fez chorar, que nem uma menininha, no Réveillon, porque eu resolvi ficar em casa em vez de ir pra praia. Ih, caralho. Não, peraí, que Réveillon foi esse? Peraí. Não, antes disso, música do yoga. Vamos lá, vai lá. Mamãe! Lá no Réveillon, lá em Copacabana. Aí eu, porra, que saco, não quero ir pra praia. Eu tenho meu PSP aqui e eu vou terminar logo o Crisis Core. Caraca, então você é um falso. Você passou as primeiras horas de 2013. Porra, fui pra festa de um gringo. Caralho. Praia, e comi pra caralho. E porra, e Réveillon. E eu lá em Niterói, de humilde, lá na casa da minha mãe. Eu, não, tô aqui na praia, mas porra, Niterói, né? E cara, de próprio, tava lá com ele. Mas não foi esse ano. Foi pra casa. Foi em 2011, cara. Ah! Aí eu falei, porra, e o Crisis Core, uma coisa que me deixou chateado com ele era o sistema de combate. Que era só você chegar no meio da sala, então você podia evitar todos os combates saindo pelos cantos. E o level up era merda de um sorteio. Eu nem entendo quais eram as variáveis lá que controlavam a probabilidade de dar as cartas. Ah, igual o Dragon Story. Eu vou ser honesto com você, Clirados. Crisis Core é um jogo ruim. Ai! É um jogo... Como o jogo é ruim. Mas aí você pega... Tá, tira a parte de jogo. Vamos cara, ver. Cara, peraí. Se o jogo é ruim, é muito ruim, cara. Então, você tira a parte de jogo e vai ver ele só como cutscene. Aí você, assim, vai ser... Porra, quem jogou o 7? Tá querendo saber a história do Zack? Quem foi o Zack? Por que o Cloud queria ser o Zack e tal? E você vai acompanhando aquela parada e você fala... Porra, cara, eu sei que ele vai morrer, mas eu não consigo deixar de ficar triste. Aí aparece Ares, né? Parece Ares, cara. Mas, cara, a minha crítica com o Crisis Core é o seguinte. O Final Fantasy VII, por mais que tenha muito fanboy, as pessoas reclamem, ele tem uns méritos absurdos pelo mundo que ele criou, cara. É um lore tão absurdo. Tem tanta coisa legal naquele mundo, tanta coisa legal de explorar, tanta coisa que você explorou e ainda podia ser aprofundada em outros jogos. Você tem um planeta que é o personagem do jogo, você tem a Shinra, que é uma empresa gigante do mal, que tem uma divisão militar, moleque, em que o maluco... É, lá tem os alienígenas, tem o Cetra, tem o Genova, tem os Turks lá. Na Wiki, não, daqui a pouco a gente vai falar de Digi of Cerberus também. Aí tem... Nem preciso falar de Digi of Cerberus, que eu larguei esse no meio na parte de stealth com Kite Sif. Pô, a melhor parte. Mas aí, o que acontece, Killerazos? Tu tem um universo tão legal, com tanta coisa de explorar, e no Crisis Core você não explora nada. Você fica fazendo missãozinha sem vergonha pra Shinra de ficar catando item, moleque. Aí eu falo, caralho. Aí tu... Assim, as CGs são iradas, trilha sonora maneira pra caralho. Agora, eles pegam a parada e contam exatamente o que você tem do Final Fantasy VII, com um personagem, com dois personagens a mais. Você fala, porra, what the fuck? Então, é muito mais dramático o final do Crisis Core do que a morte do Zack no Final Fantasy VII. Tu não jogou o Final Fantasy VII, não viu a morte do Zack, é tipo, no silêncio, fuzilam a cara dele, morre e some. Não dá pra você colocar muita carga dramática também naquele jogo, né? É verdade. Eu não senti pena dele, não. Na época ali, acho que ninguém tinha construído uma identidade pro Zack, assim, alguma coisa que tornasse ele como um personagem importante, né? É, eu curti o Zack porque o Zack, ele tava preso junto com o Cloud, ele se solta da parada, salva o Cloud, arrasta o Cloud até puta que pariu, defende ele, salva ele e morre. Aí você fala, pô, cara, é maneiro, né, Bruno? É maneiro. Não, ainda tem aquele Ova, né, que saiu também. E se você parar pra pensar, a Ares só ficou junto do Cloud porque ele lembrava favela do Zack, né, cara? Exato, exatamente. É aquela coisa bem Ike de Fênix. Esmeralda, você parece meu irmão mais novo. Coitada, moleque. Caralho, já não basta aquele Yoga. Todo mundo na série tem uma mulher que quer pegar. O Yoga, a mulher que ele quer pegar é a mãe dele. Tipo isso. Falando merda, o Yoga é o maior pegador de Cavaleiros do Zodíaco, mas não vamos discutir isso aqui. Não, mas todas elas parecem a mãe dele. Ah, isso é padrão. Na teoria de Freud, todo mundo quer comer sua própria mãe, cara. Isso. E projeta a mulher que você pega. Quer dizer, projeta a sua mãe na mulher que você pega. Sempre. Todo mundo quer voltar pra teta, cara. O dia que você aceitar isso, vai ser mais feliz, cara. E essa é a fantasia final, man. Pariu. That's the final fantasy. Mas eu concordo com você, Clearaz. O final do Crisis Core, ele é ligeiramente emocionante, hein? É, né? Ligeiramente emocionante. Você sua pelos olhos. E a trilha sonora colabora. A trilha sonora colabora. Então vou aproveitar pra perguntar pro meu amigo Boyd. Eu tenho uma suspeita aqui de Final Fantasy 9 ou Final Fantasy 10, não sei. Mas e aí, Boyd, qual é o seu Final Fantasy preferido? 10, certamente. Olha só. Quer dizer, então que temos dois homossexuais aqui gravando hoje. O último Final Fantasy sério é o 10, porque você vê, até o momento a gente não falou do 12, daquela merda do 13, os online não contam. Acaba no 10. Vai falar. Eu acho que a gente só vai falar do 12 e do 13 quando a gente entrar no tópico decepções. Vai ser tipo isso. Então me diz aí. Senhor da Eternidade. Eu tenho curiosidade de saber qual é o seu Final Fantasy preferido. Cara, eu tenho a opção de ficar em cima do muro. Eu fico. Ei, você é gay pra caralho, pode ficar. Eu sou gay, eu gosto de pau, eu posso ficar em cima do muro. Piro de plástico. Agora em diante, esse trecho de áudio será usado pra sempre. Para todo sempre. Todas as situações. Todas as situações. Cara, eu acho que o Final Fantasy, assim, que os personagens mais me cativaram, que tem mais personagens geniais e que talvez eu tenha tido o maior nível de imersão na história do jogo, foi com certeza o Final Fantasy VI. Uhum. Que foi, assim, tipo, um marco nesse sentido, assim. Tipo, a história é realmente genial e, sei lá, e é um jogo que eu nunca vou esquecer. Mas o Final Fantasy IV, cara, ele, sei lá, primeiro que ele me iniciou de verdade no mundo dos RPGs. E, sei lá, cara, não sei explicar. Tá, foda-se, melhor é o 6, então. Tá vendo? Sempre consegue explicar. Ah, o 6 é melhor, foda-se. O 4 é muito bom, mora muito no meu coração e tal, mas o 6, assim, como conjunto, ele é melhor. E foda-se. Porque o 4, tipo, cara, tem o Ed, que é um personagem que foda-se. Ah, eu acho ele maneiro. Tem o Telá, que é irado. Tem a Ridge, que é irado. Tem a Rosa, que foda-se. Palom Porom. Tem o Palom Porom, que são irados. Tem o Cécio, que é maneiro. Tem Yang. O Yang, que é maneiro. Uau, o Yang é meio cagado. Ah, foda-se. O Yang, ele tem uma panelada da mulher pra acordar, moleque. Isso é irado. Tá, o Yang é irado, mas ele não é tão irado. Já que você tá citando um por um os personagens aí, fala todos os personagens da novela O Clone agora. Porra. Capitu. Não, não. Tati, Albieri. Vai, continua. Léo. Vai, roleta, cada um fala um. Até que... Vai lá. Vai pro Daigo Bote falando aí. Até acabar. É Tiki Game. Eu não sei, eu não assisti o Clone. Cara, eu vou entrar na tua aí também, Senhor Eternidade, porque eu vou ficar meio em cima do muro. Que... Não, mas fala o 7 logo e enche o meu palco. Não, eu tenho uma dúvida entre o 4 e o 7, que é foda, porque assim, eu acho o universo do 7, como eu tava falando, o universo do 7, um universo incrível, tem muita coisa maneira. O universo do 7 talvez seja o melhor universo. E, assim... Não, isso eu já não acho. O fato do planeta ser um personagem dá um clima muito foda pro jogo. E eu gosto muito dos personagens do 7. Assim, tem... Nego não gosta do Cloud, não gosta do Sephiroth, não reclama. Eu gosto de todos os personagens do 7. Eu acho que não tem nenhum que me irrite, assim. Fala, cara, que personagem... Não, tem vários que me irritam, vários. Até Yuffie eu consigo gostar. E os fãs do Final Fantasy VII? Gosto também? Os fãs do Final Fantasy VII é uma coisa que me irrita no jogo. E eu tento... É por isso que cara, você é o espelho da sua casa, né? Fã de qualquer coisa. Fã de Final Fantasy VII, fã do Kurt Cobain e fã do Legião Urbana são os maiores problemas. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maneiro, só que os fãs tornam insuportável, cara. É verdade. Adoro Legião Urbana, só que eu odeio Legionário. Eu não concordo com a teoria, mas tem toda uma teoria aí que Final Fantasy VI começou a ser mega endeusado numa reação ao endeusamento de Final Fantasy VII. Aí nego começou. Os haters de Final Fantasy. Dos fãs de Final Fantasy VII começaram a correr pro Final Fantasy VI. E eu não acho Final Fantasy VI um jogo ruim, não, e acho que isso não justifica, não. Pelo contrário, Final Fantasy VI. Eu acho que não, porque essas comunidades de adoração, isso vai surgir só com internet, né? Uhum. E lá em 94, quando Final Fantasy VI é lançado, isso ainda não era uma... Tinha aqueles BBS, né? No máximo. Mas tem que falar essa porra. É, aqui no Brasil, então, muito menos. Mas fora também, não. Talvez no Japão. Mas a grande questão é que... quando começou o endeusamento, já tava no 8 ou no 9. Uhum. É, quando começou essa coisa de ficar endeusando essas pequenas, grandes comunidades virtuais de boqueteamento virtual de jogo... Acho que elas foram meio. Cara, que... talvez o Final Fantasy VII tenha iniciado o culto dos fanboys como um todo, né? É verdade. A gente poderia analisar esse fato. É bem possível. Os fanboys começa Star Wars, na verdade, né? Não, tô falando no mundo de jogos. Ou Star Wars ou Tolkien, fanboy em geral. É verdade, mas enfim. O Tolkien já existia há muito tempo, mas o fanboyismo de Tolkien não começou tanto tempo assim. Ah, começou assim, ligava pra casa do cara, pô. O fanboyismo começou com a Bíblia, porra. É verdade. Pô, tinha aqueles 12 caras que ficavam seguindo Jesus por aí, né? Pô, os stalkers do caralho. Aí, olha, marcha da morte. Moleque, já era uma party. O Jesus tinha party ali. Eu fui ao fato. Todo mundo sabe que você escolheu 3. Qual era? Twist de Judas. A posição dele era hiper. Com certeza escolher Judas, que o Judas é o mais apelado. Não, é o Pedro. Mas o Judas é o origem inimigo. É verdade. Mas tem dois Judas, né? Vocês têm o Iscariote e o outro. Tinha dois Judas e dois Tiago também, mas não sei se os dois Judas eram apóstolos. Enfim, a Bíblia fica pro episódio sobre o Bible Adventures de Nintendinho. Eu acho que essas comunidades de adoração, eu acho que elas surgiram meio que ao mesmo tempo. Então, eu descarto muito provavelmente essa coisa de que o Seis foi endeusado. O Seis é ótimo. Eu só achei válido falar, porque tem muita gente que discute isso. Discute de porra nenhuma, mas quer dizer, discutem sim, mas estão tudo errado, vão tomar no cu. Esses meus vizinhos aí que eu comentei, que os Lex me apresentaram esses jogos. Porra, em 97 eu tinha 11, os moleques tinham 14, 15 anos. Nego já pagava pau pra caralho dos seis e não tinha nada por de internet. A gente não tinha contato com internet, nem nada disso. E era o mesmo papinho de sempre: o Final Fantasy 4, o Final Fantasy 6 e o 7 que saiu agora pra PlayStation. Então, eu acho assim: o 7 ele tem uma coisa que eu consigo dizer que ele é o Final Fantasy mais importante pra história do Final Fantasy, pra franquia. Ele é o deal breaker da série virar uma série famosa pra uma série. Holy shit! O Final Fantasy 7 bloqueou. Busterizou o gênero RPG. Uhum. E ele, ao lado do PlayStation, ele é responsável, em parte, pelo menos na parte do RPG, mas eu acho que ele é um grande responsável, talvez aqui pro nosso nicho brasileiro, por essa blockbusterização do videogame como um todo. Porque até Super Nintendo, videogame ainda tinha aquela necessidade de ser vendido como entretenimento familiar, essa pataquada toda aí, né? Que a Nintendo até o GameCube ele insistiu nessa porra de produto infantil, sobretudo infantil. O Final Fantasy, apoiado lá pelo PlayStation, como um todo, ele quebrou essa porra. Ele arrebentou o imen desse preconceito, exatamente, né? Arrebentou. Caralho. O imen. Certamente o Final 7 foi grande responsável por popularizar RPG, principalmente no ocidente. Uhum. Fazer uma analogia, assim como o nego fala que o Akira tirou anime de um nicho pra se tornar uma obra de arte, uma coisa, né, cinema, fez a animação japonesa virar cinema, eu acho que o Final Fantasy 7 leva o RPG de videogame pro estado de arte mesmo. Uhum. Também acho. Eu acho que vai mais do que isso, Elaps. Porque vamos pegar a mente gamer brasileira da época. BR lixo. BR lixo, total. Ação Games. Ação Games pegava foto dos CGs do jogo. Se você não gostasse de RPG naquela época, foda-se. O mundo tava de boa com isso. A partir do Final Fantasy VII, você meio que ficava impelido, tal qual hoje tem esses merdas de Halo, esses jogos de tiro que você tem que gostar, que são os jogos do momento, é o jogo da moçada. RPG se tornou jogo da moçada. Da moçada, cara. Sabe? A galera da zoeira toda falou, não, RPG é foda. Porque, procura zoeira. É, a partir daí que a galera começou a dar mais atenção ao RPG. Galera normal. Não tô falando cult, mundo civilizado. Tô falando BR lixo. Não, hoje em dia tá virando a extrema direita da zoeira, essa porra. Eu não entendi, Bode. Você falou que o cult é o mundo civilizado, porra? Não, mas... Não, mas se você não entendeu o Bode, o erro é você, porque o Bode é um cara que tá à frente do tempo dele. Mas... Isso é verdade. É, o Bode tá foda. E o Goku é da zoeira. Mas... Exatamente isso, Final Fantasy 7. Coitado. Ele vai ficar puto. A parada é que é isso mesmo, o Final Fantasy VII colocou o RPG, fez pop, virou pop. Agora, a questão do Final Fantasy IV, que eu gosto muito, assim, Final Fantasy IV, ele, primeiro, não te limita a três personagens. E Final Fantasy VII tem uma coisa que me irrita um pouquinho, que você... Que não é que me irrita, mas me deixa muito bolado, que eu tenho que escolher. Então, são vários personagens irados. Eu tenho o Red 13, tenho o Barrette, tenho o Vincent, tenho a Tifa, tenho a Eris, tenho o Cloud. Uma galera que eu... Eu tô ligeiramente ofendido que você não mencionou o Kate Sif. Tá, Kate Sif, o Cid, todo mundo, cara, todo mundo ali, muito maneiro. Queria jogar com todo mundo, só que eu só posso botar dois, além do Cloud, na minha party. Dois. E isso até ele subir. Mas você, né? Você é obrigado, eu não tô lembrando agora, você é obrigado a jogar com o Cloud todo o tempo? Cloud some. Aí você controla a Tifa, e quando encontra o Cloud, a Tifa fica com o Cloud e você controla o Cid. Porque que eu me lembre, quando você joga no Chrono Trigger, quando o Chrono morre e tal, e você tem que... É. Você é obrigado a jogar com os outros e tal, só que depois quando o Chrono volta, você não é mais obrigado a jogar com eles. O Chrono volta. Você põe ele porque você quer. Você manda ele tomar no cu se você quiser. E isso, eu achava isso legal, que eu gostava de mandar o Chrono tomar no cu. E o Cara, é divertido isso, porque todo mundo falava quando você ia chamar o Chrono. Will take Chrono? Tipo assim, do nada, o jogo é que pergunta. Aí tem umas coisas que me incomodam, assim. Eu acho muito foda o jogo ter o momento de cada personagem que você vai ali na side quest do personagem, fechar a história dele, entender o que tá por trás dele, descobrir o motivo lá do pai do Red 13, descobrir lá o negócio da filha do Barrette, como ele perdeu o braço, tudo. Acho isso muito foda. Só que quando você bota eles na sua party, eles estão fracos, você passa um perrengue fudido, porque eles estão num level mais ou menos. No Final Fantasy... Mas você foi babaca e não dividiu o XP pra galera. É, porque eu tinha que ficar putando. Não tinha isso ainda, eu acho. Acho que no 8 é que tem essa evolução. Não, no 7 tem item. Você pode trocar o... Tem uma matéria que joga XP pra galera. Tem uma matéria e você pode também trocar a porra do grupo pra você dar game time pra todo mundo. É, que tal. Basicamente, vem o Chubarrete, porque eu não gostava dele. Tem pessoas que realmente gostam de... O Ninja Inimigo é assim, por exemplo. O Mass Effect, ele escolheu os dois e vai com esses a vida inteira. Tô mentindo? Não, no Mass Effect, no caso, eu gostei mais daqueles dois e fiquei satisfeito com eles. Isso, então, assim, tem gente que escolhe pra quase todos os jogos, né? Escolhe, eu quero esses, identifica com esse e vai com esse no final. Eu, por exemplo, gosto de sair jogando com todo mundo. Tanto que no Mass Effect, porra, eu repetia, como diz no jargão do futebol, né? Não repetir o time, né? Nas 38 rodadas do Brasileirão. Mas tem gente que prefere manter o time só. E assim, no caso do 7, que tem essa... Não é instantâneo, é a evolução de todo mundo, não é simultânea, coisa que jogos mais recentes são, por exemplo, você tem essa dificuldade, né? Como, por exemplo, você começa a evoluir uma galera, depois você vai ver o seu Cat City tá lá no nível 15. Você não pega mais o filho da puta, foda-se, vai ficar pra trás, né? Tem uma parada assim, os personagens do Final Fantasy IV são muito bem fechados também, e diferente do Final Fantasy VII que você tem que escolher, a história vai se desenvolvendo pra cada um e o ciclo deles vai entrando e saindo na trama principal, e você conhece todos e joga com todos, e todos fazem parte da sua jornada completa. Então acho que a jornada do grupo como personagem Final Fantasy IV, ela é muito animal. Sem contar que eu sou muito fã da parada do Dark Knight, Cecil virar o Paladino depois. Porra, o total, 1. Né, cara? Acho muito total. Foda isso. Foda. Aquela história de redenção é sempre irada. E é o tiro certeiro, né, cara? História de redenção, história de vira-lata que chega a algum lugar é tiro certo. É o boldo. É a que funciona. Mas no caso, eu fico meio puto quando o Cecil vira Cavaleiro Paladino, que ele fica muito gayzinho. Fica baitolinha, né? Fica muito baitola. Cara, mas... E ele fica ruim de briga pra caralho também. Ah, mas isso só no início, depois ele fica muito mais sinistro. Ah, mas tem porra Ragnarok na mão dele no mínimo. Ah, mas aí ele fica porradeiro foda e foda-se, você esquece. Falando de spin-off de novo, vocês chegaram a jogar aquele de luta, que é o Dissidia? Dissidia? Sim. Eu não tive coragem, não. Eu joguei. Também ele não. Ele é meio que mais um jogo de ação do que de luta, né? Porra, pensei que você ia falar daquele Ergans. É um action RPG... É um jogo de japonês, cara. Cara, mas... E o Dissidia... Muito boa definição. Dissidia é divertido porque você vai jogar pra jogar com todos aqueles personagens, né? É o lance do fanservice, mano. Exato, é fanservice puro. Foi aí que eu conheci a história do Jack e do Tidus. E aí eu falei, pô, eu devia ter dado uma chance pro 10. Ah, mas se você não termina o 4, que dirá o 10? Nossa, na cara, Daigo. Mas é verdade, pô, vou fazer o quê? Não, mas olha só, pô, eu aqui, eu poderia ter dado a chance pro 10 logo depois de ter jogado Dissidia e não teria ouvido todos esses spoilers que eu tomei. Poderia também não ter participado do episódio. Você foi realmente bom. Nossa, cara, eu vou pra casa agora. Não, calma, se você for realmente bom no que você tá fazendo no jogo, você vai esquecer tudo que a gente diz, pelo bem da sua própria sanidade mental enquanto estiver jogando. Dos Final Fantasy regulares, acho que eu gosto mais do 6 e do 7 mesmo. Talvez mais do 6, porque eu não sei, eu coloquei a Terra na frente na imagem do podcast, então pode ser que eu de alguma forma... Mas por outro lado, o meu personagem, o protagonista do meu favorito eu não coloquei, que é o Hanzo do Final Fantasy Tactics. Já falei inúmeras vezes que o meu jogo favorito é o Final Fantasy Tactics, então obviamente ele é o meu Final Fantasy... Não tão obviamente assim, talvez, mas ele é o meu Final Fantasy favorito. Talvez ele não se encaixe na série regular, né? Então talvez seja forçação de barra dizer que esse é o meu favorito. Mas todo mundo já falou do 6, do 7, da porra toda aí, vou manter essa opção de Final Fantasy Tactics mesmo. Vamos forçar a barra, é o mundo do 12 que tá valendo então, pô. Pois é. Caralho. Pois é. Virou uma das sub-franquias, né, da Square, né? A Evilis Alliance. Ah, mas aí ele virou o mundo do 12 mesmo, foi naqueles do Game Boy Advance, né? Que é o Tactics A2. Não. O mundo do 12 é Evilis mesmo, só que antes de Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics se passa já meio que no futuro, né? Onde a tecnologia que existia no mundo, a tecnologia e a magia, estão num momento assim meio distinto. É um pouco parecido com o Castro tá dando a bunda ali, né? Ai, ai. Acho que ele foi pegar o violão pra tocar, arrebentou a corda, voou na cara. Pois é. Cara, eu fui tentar mutar instantaneamente o microfone, mas em vez de apertar Ctrl, eu apertei Function. Aí fodeu tudo. Aí, Fox. Function, fodeu. No Final Fantasy Tactics, o mundo de Evilis está num momento já posterior a Final Fantasy XII. Então, por exemplo, a tecnologia dos robôs, por exemplo, tem aqueles construtos que tem Final Fantasy XII, no Tactics já não existem mais. Você até encontra um que é um robô até meio que baseado no robô de... É o Worker 8. O Worker 8, que é o Worker 8, como o Daigo bem disse, o certo é falar o Worker 8, que é o que eu falava na época, que é o seu robô lá, um personagem bem interessante até. Como é que é o nome dele no original? É Adam, né? Ele tem um outro nome, um nome de fábrica, assim, né? Mas eu reconheço agora que não me recordo, mas acho que até retraduziram pra Construct 8 agora no... É mesmo? Pô, que bobeira. É, eu acho que sim, mas eu não me lembro com total certeza, né? Mas eu gosto muito do Final Fantasy Tactics, primeiro porque foi o primeiro que eu joguei. Depois porque realmente de todas as histórias de Final Fantasy, de todas as histórias de RPG, ela é a que eu gosto mais mesmo. E também eu gostei muito do estilo de jogo também. O Tactics RPG acho que foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Não que eu não goste dos outros, também gosto bastante. Mas essa diferença... Acho que a jogabilidade de Final Fantasy que mais te agrada. Pra Final Fantasy, certamente. Porque o esquema de jobs no Final Fantasy, ele não é melhor em lugar nenhum em comparação ao Final Fantasy Tactics, por exemplo. Entendi. E isso é uma coisa que permeia na série por vários dos jogos, né? O 1, o 2, o 3 e o 5 são um esquema de jobs. O 13 também, né? Depois. É. E nenhum deles superou o Tactics nesse aspecto. Outra coisa é que o roteiro dele é extremamente redondo. Por mais que seja complicado, né? Tem a coisa lá do Zodíaco, não sei o quê. Mas ele é um roteiro extremamente fechado. Não fica ponta solta. Você pode até dizer que você tem que jogar o jogo inteiro pra compreender. Mas uma vez que você o jogue por inteiro, você entende. É claro que, assim, pra mim é mais fácil falar, porque eu já joguei tanto esse jogo, que eu já deduzi, né, do avesso. Assim como esse negócio da Rico ser prima da Yuna, eu já pesquei coisas muito piores em Final Fantasy Tactics ao longo do tempo. Então, eu jogo esse jogo ininterruptamente há 15 anos, pelo menos. Então, é difícil não considerá-lo o meu Final Fantasy. Ah, e jogou no PSP? É aquele joguei remake? Joguei no PSP também. Joguei, inclusive. Pô, muito bom, vale muito a pena. É, tem um problema... Tava de graça na PSN um tempo atrás, não tava? É, ainda tá, se não me engano. Ele tem um pequeno problema, é que o Final Fantasy Tactics tem uma coisa muito legal, é que é ter o Cloud. Tem o jogo saiu no mesmo mundo do Final Fantasy VII, então a versão original de PSX tem o Cloud. Tem uma menininha lá que é uma Aeris nítida, e você numa side quest lá consegue pegar o Cloud, tá? E ele tem a classe Ela é uma Flower Girl, né? Isso, é tipo, é uma florista, ele vê ele, não, caraca, que indireta, hein? Essa merda tá errada. Não, ele mesmo fala, essa merda tá muito errada. Pois é, e você acha que tem que comprar a flor dela pra poder pegar o Cloud depois. É em Zeltenia, se não me engano. É em Zeltenia que acontece isso. É bem legal esse arco. E... O Cloud chega no jogo depois que ele cai no live stream, assim, no set. Isso. E esses personagens secretos, entre aspas, do Tactics, eles dão um teor já todo diferente à história, e eles colocaram mais ainda agora no de PSP. Não escolheram tão bem, né? O Bowser, que inclusive ele tá na coleção de figure art do Final Fantasy Tactics, é deprimente isso, porque... Nossa, é bem triste, né? Porra, tá lá tá lá bonitinho lá, Cláudio Deli... Cláudio. Hansa, Delita, Agrias, Ovelha, Valdi. Foda-se o estádio. Foda-se o estádio. Porra, podia ser, sei lá, o... Enfim, qualquer um, menos o... Olha, o Baltier, de fato, ele é um clone do Mustádio que rouba. Sim, sim, um clone do Mustádio que rouba. Ele é muito apelão no jogo. Ele é extremamente apelão. Mas, enfim, sem querer me estender muito, que eu quero um dia, certamente, fazer um episódio sobre este jogo. Por favor. Já até convoquei aí o Daigo, o Granville, o Tengu e o Arara pra fazer. Ah lá, qualquer coisa, no desespero, a gente tem agora um quadro novo, Secretão, moleque. Secretão? Secretão! É, estreou aí quarta-feira. É, e um dia falaremos mais sobre esse jogo, sem sombra de dúvidas, que eu não gosto de falar muito não, porque senão eu vou cair no erro do fanboísmo. E o fanboísmo gera o fan-hateismo. Uhum. E eu não quero pregar ódio a essa obra-prima. Tá lá na contra-capa do jogo, cara. Tá lá, Final Fantasy Tactics is a Masterpiece. Aí tá lá da EGM, sei lá, de quem foi que falou. Ah, mas copia... é isso mesmo. Porra, isso aí tu não leva em consideração. Sonic 2006 tá escrito lá na capa, One of the Greatest Games of Fuck You. Isso, mas no caso do Final Fantasy Tactics é verdade. Episódio da Square Enix, e a gente falava que a Square é uma empresa que rendeu muitas alegrias e rendeu muitas decepções também. E invariavelmente, como a principal série da empresa é Final Fantasy, provavelmente a maioria dessas decepções advém de Final Fantasy. Uhum. Então acho que cada um de nós aqui tem uma decepção ou concretizada ou a não concretizada. A minha, por exemplo, é Final Fantasy 13. Eu nunca joguei e eu utilizo aí a magia do preconceito do Comandante Cobra pra dizer que, bom, foda-se que eu nunca joguei, eu não gosto. Of Chokes. É com a frase cérebro. Eu não preciso conhecer pra dizer que é uma merda. Essa é a pura verdade. É a dura verdade. Vamos falar aí, cada um das suas decepções, seja dos jogos que você gostou, dos que não gostou. O Tengu tá quietinho. O Tengu começa aí, que ele tá quietinho. Não pensa assim, um jogo que você não gosta. Pensa na coisa de Final Fantasy que te incomoda, né? Mas sabe qual é? Até vou aproveitar e falar do 13. Porque pra mim ele é uma decepção, não porque eu esperava muito dele e ele foi muito ruim, porque eu até gosto do Final Fantasy XIII, mas porque ele chegou muito perto de ser bom, cara. Ele realmente chegou perto de ser bom. Aí eu já não concordo tanto, né? Porque assim, cara, pra mim, o sistema de batalha dele, pra mim, é um dos melhores da série. Uhum. De verdade. Porque tem o lance de você trocar de estratégia e você fazer tudo meio em tempo real. Ele tem uns chefes que são desafiadores de verdade, assim. Você tem que realmente pensar no que você tá fazendo. Ele consegue ser bem estratégico e bem ativo, né? Você fica ligado o tempo todo. Sim, sim. E, cara, ele tem... A história dele é uma bagunça. Puta, é uma bagunça foda, assim. Não dá pra entender nada. E pra você entender o que tá acontecendo, você tem que entrar nas opções e ler 30 quilômetros de texto. Uhum. Chato pra caralho, assim. E, cara, os personagens têm momentos muito fodas. Ah, porque você passa grande parte, assim, são 6 personagens. E eles passam grande parte do jogo em duplinhas. E quando eles estão em duplinhas, que, cara... Pensei que você ia falar, eles passam grande parte do jogo num trilho de trem, sem poder sair dali. também. E, cara, eles juntos, não sei se vocês jogaram, tem uns momentos bem fodas. Tipo, quando tá a Lightning e o Hope, por exemplo, o Hope e o Snow. Quando tá o Saz e a Vanille, é muito foda quando tá só os dois. Então, assim, dá pra você ver as fagulhas de brilhância no negócio. Mas, cara, não dá pra você admitir um jogo com um tutorial de 20 horas. E, tipo, que é um corredor e depois abre totalmente. Eu acho bizarro e é triste, assim, de verdade. E é mais triste ainda que eles lançaram um 2 e é mais triste que vão lançar um 3. Mas eu acho que o Final Fantasy 3 e 2 melhorou muita coisa do Final Fantasy. Eu acho, eu concordo. Só que, cara, a história não precisava de uma continuação. Não precisava. Tipo, mesmo, de verdade. É, já vai ter duas. Então eu já falo aí a minha decepção com Final Fantasy, que é essa invenção de começar a fazer continuação da porra do jogo. A grande graça dessa franquia como um todo é que você conta uma história, acabou a história, acabou a história. Por mais que você fique dando aí trela pra fanboy fazer conjectura na internet, fanfic, eu acho isso ótimo. Isso engrandece mesmo. Cria-se um mito, né? Cria... Você falou fanfura. Conjectura. Ah, tá. Eu acho que cria um mito. É um termo errado. Cria um mito. Fanfura. Quando você conta a história ali, você tem todo um universo por trás que você quer pensar o que aconteceu. É que nem, cara, é que nem filho da puta que queria que fizesse Kingdom 2, cara. Tinha uma raiva disso. Entrava em fórum de Tokusatsu, cara. Não, meu, Kingdom 2 vai tomar no meio do seu cu. Não, Kingdom 2 não. Não, peraí, você tá esquecendo, cara. Flashman 2. Cara. Então tudo bem. Mas vem cá. Não, porque Flashman 2 tá uma história mais violenta, depois eu conto. Eu lembro que passava na televisão o Jaspion 2. Era o Spilva. Era o Spilva. Mas enfim. Mas a minha decepção, uma das minhas decepções, tá nessa coisa aí de eles não deixarem mais o mito descansar em paz. Uhum. É claro que é um pouco hipócrita da minha parte falar isso, porque eu, por exemplo, já falei que eu gostei de Advent Children. Mas aí eu acho que foi um fanservice bem executado. Ao passo que você fazer um Final Fantasy X-2 ou um 13-2, não é fanservice, é putaria. Uhum. É simplesmente putaria. Se tivessem feito, sei lá, um filme também pro 10 ou pro 13, acho que talvez eu tivesse uma opinião um pouco diferente. Agora, você não deixar o jogo acabar enquanto jogo, eu acho que é mais um indício de crise de indústria criativa que a gente tem. Isso advém muito da indústria também que a gente tá vivendo, porque o cara gasta muito dinheiro pra criar um jogo, muito dinheiro pra criar os personagens, pra fazer o modelo, pra fazer o... Até mesmo o conceito criativo mesmo, é caro, todo aquele... O mundo. Então o cara tem que explorar pra onde der pra fazer mais dinheiro. É justificável, mas não é legal, sacou? É, e tem também toda a questão de... Porra, é foda. A gente toda semana fala nisso, né, cara? Mas é... Porque é verdade. Até isso que o Tengu e o Daigo falaram aí de Neo querer Changeman 2, essa porra de nostalgia, cara. Todo ano sai alguma coisa referente a Tokusatsu ou Super Sentai que vai buscar algum muito velho, sacou? Uhum. Agora, a última foi o Gavan, acho, sei lá, acho que foi o Gavan, né? Não, mas no caso, o Gavan é um troço novo, pelo menos um troço novo expandindo do original. Não. Ah, tá, tudo bem, expandindo do original, mas é rebuscando uma parada de 1980 e pouco também. 81. 81. Não, ainda tinha nascido. É muito velho, cara. Então, assim, nego tá usando umas apelações, né, pra reviver as coisas, porque não tem mais pra onde correr. Porra, seja mais sincero, faz igual o Stallone, cara, com o Mercenários aí. Pessoal, estou fazendo isso porque sim, caralho. Entendeu? E mesmo assim... Eu tô fazendo isso porque eu tenho filhos, eu tenho família. Eu tenho família, mas fica passa uma impressão ruim, entendeu? E assim, você começa a ver que já tá todo mundo indo pra esse caminho. Daqui a pouco a Disney tá fazendo isso. Já faz, né, com a Pixar. Todo ano sai agora uma continuação de alguma coisa. Mas começa a queimar, aos poucos vai queimando, entendeu? A imagem que você tinha daquela coisa muito boa vai se queimando. Cada Mega Man novo que eles fazem, eles vão queimando a imagem da franquia, Final Fantasy, e por aí vai. Então chega uma hora que talvez... Incesto! Então... Se eu surrando aí, eu vou sussurrar também. Então chega uma hora que tem que parar, entendeu? Era o bode jogando Dota, essa porra? Não, tô jogando Dota. Ah, alguém sussurrou alguma jogando coisa. Jogando Dota e falando com a galera no TS ainda, sussurrando. É, mas é o esquema deles, sabe como é que é? Eles falam assim, ó... Tá jogando Dota e falando... Roxa, roxa, roxa, roxa... Podcast mais roxo aí. Mas enfim, é isso aí. É isso que eu tinha pra falar. Esse é um dos meus problemas. Não deixar acabar. Sabe uma coisa que me incomoda, Lápis? É uma coisa que são pequenos detalhes que faziam da série. Eu te incomodo. Desculpa. Mas também. Você me incomoda pra caralho, né? Mas aí é convivente. É foda, né? Mas o pequenos detalhes que faziam da série, que davam um toque especial pra série, que foram abandonados. Primeiro, nave pra você voar no final do jogo. Não tem, né? Não tem mais, né? E no Final Fantasy X, eles já assassinaram essa ideia que botaram uma nave teleporte. Não, e só um parêntese, tá? Na sua decepção. Quando você assassina a nave, você assassina uma das melhores coisas de Final Fantasy, que é a trilha sonora da nave. Isso. Que é sempre um capítulo à parte. Sempre das melhores músicas. Além de você assassinar a trilha sonora da nave, você assassina uma grande opção de mundo aberto que o jogador tem ali. É uma parte... A exploração é foda, cara. Cara, a única coisa boa do Final Fantasy VIII é Ragnarok. Ragnarok é animal. É uma nave. Animal. Caraca, cara, onde que eu ia um dia achar que Ragnarok ia ser a coisa boa de alguma coisa? esse mundo tá mudando, cara. Incluindo esse aquele amigo nosso que não pode ouvir esse nome. Não pode. Esse nome é amaldiçoado, Ragnarok. A nave era um fator que dava um diferencial muito legal. Eu ficava ansioso pra hora que eu ia pegar a nave. E você pegava a nave no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9. Aí no 10 eles falaram assim, foda-se. Mas tem nave não. É. Aí, porra, sei lá, Eu fiquei muito decepcionado com isso. Tirou aí começou a morrer a exploração. Depois disso. No Final Fantasy X já tinha uma coisa muito escrota. Você não explorava o mundo navegando com a nave. Você entrava na nave e aparecia o mapa do mundo, você escolhia pra onde você queria ir. Mas não era tipo, quero ir pra esse lugarzinho, não. É pra essa cidade. É pra essa cidade. E é direto, que nem um míssil. Tchuf, pra lá. Aí a perda da capacidade de exploração pra uma storyline mais reta. Mais preparada, seguindo um roteiro chave, um roteiro básico. Mas isso não é consequência da sofisticação do roteiro, cara? Mas isso é legal. Ou você bota 1 bilhão de lagos e chocobos totalmente genéricos que não mudam porra nenhuma só pra você pegar uma espada mais azul. Ou, porra, não tem o que fazer, cara. Infelizmente não tem jeito. Ah, não sei. Eu acho que Final Fantasy mais antigos conseguiram manter um roteiro forte e mesmo assim conseguiram deixar essa parte de exploração, saca? Porque eu não acho que essa parte de exploração vai afetar tanto o seu roteiro. E tem uma coisa em Final Fantasy X que é lamentável, que é você no mapa lá, os lugares secretos você tem que adivinhar as coordenadas. É literalmente isso. É muito escroto. Isso é muito escroto. Mas deixa eu pegar um embalo aqui, que é uma coisa que eu lembrei agora. Cara, Final Fantasy Type Zero. É? Não. Meu Deus! É sério, ele tem tudo, tipo. Eu nem sei que porra é essa. Também é não. O Final Fantasy de PSP que só saiu no Japão. É uma pena. Eu queria e, cara, que cara, ele vezes. Tem todas as coisas clássicas de Final Fantasy. Tudo isso que o Ninja Nigo tá falando tem no Type Zero e tem as mesmas coisas legais de narrativa e de gráfico e de inimigo e de sistemas dos novos, assim. Tipo, é o Final Fantasy melhor dos últimos 10 anos, de verdade. Só saiu no Japão. Saiu no Japão. Porra, essas merdas de RPGs fora só ficam no Japão. Caralho. Não, cara, eu fiquei puto, porque assim, eu joguei a demo dele há muito tempo, e aí recentemente eu comprei ele e baixei no Vita, pra jogar no Vita. Uhum. É, porque é importante dizer que o nosso rapaz aqui, o nosso Tengu, ele é laureado japonês, foda, sabe tudo, essa porra. Aí a vida o Shoryuken. Estudei pra isso, né? Aí a vida fica muito mais fácil. E cara, eu jogando ele no Vita, e ele é muito, muito bom, cara, de verdade. Me pauta aqui, o Type Zero é o que ia ser o Agito, né? Isso, exatamente. É do Agito. Virou Type Zero. Das cartinhas. Exato. Ele saiu no Japão em 2011. Me tira uma dúvida, cara. Pelas caracterizações dos personagens, eles me lembram muito aquela galera do X 1999. eles são a galera do mal, os dragões da terra. Tinha um pouquinho de problema no jogo, né? Eles são os caras, os protagonistas, na verdade, são 14 pessoas. São 14 caras do mal. É uma escola, né? Uma galera usando uniforme, aquela porra. É uma escola militar tipo Garden de Final Fantasy VIII. E eles são de uma classe lá, esses 14 caras. E ele é meio que nem Final Fantasy VI, no sentido de que não tem um protagonista, assim. Isso. Tem um núcleo de protagonistas, digamos assim, velho. O bonequinho que aparecia nas CGs de promo, provavelmente, é tipo a Terra, né? Das cartinhas é um deles, mas não é o... Pra tentar achar que esse cara talvez seja o protagonista. É, mas cara, ele é muito bom. O jogo tá tendo um projeto de uma galera que quer traduzir pro inglês. Justo. Tradução de fã. E, cara, se vocês puderem, escutem a trilha sonora. Tipo, é fenomenal a trilha sonora. Já ouvi. Eu ouvi uma música e gostei muito. Mas não é aí que tá. Por exemplo, eu sei que isso atrapalha muito a jogabilidade, a experiência. Mas eu já cogitei fazer isso. Eu não fiz porque, assim, eu acho que eu teria que tirar férias pra fazer isso. E quando eu consigo tirar férias, eu viajo, sei lá. Mas eu já pensei em pegar o Type Zero e jogá-lo assim como eu joguei Metal Gear Solid a primeira vez. Que eu joguei em japonês. Eu comprei o CD em japonês. Eu tinha, na época, né, era a Super Game Power que tinha a tradução de todos os diálogos. Caralho. Eu lembro dessa. Mas acho que era a Super Game Power, não. Acho que era uma Gamers. Talvez fosse uma... Era uma Gamers. Que até aquela que... Era daquela série que teve o Final Fantasy VII também. A Gamers Book. Saudosa Gamers Book. Muito bom. Eu não tinha, mas um amigo meu emprestou. E ela tinha lá o de Metal Gear Solid. E tinha tudo traduzido. Eu falei, porra, dá pra fazer isso. E hoje em dia, com o advento da internet, provavelmente você entrar no GameFAQs, tem algo semelhante pro Type Zero. Com certeza. Então, assim, eu não sei se é um jogo de múltiplas opções, você pode seguir 1 milhão de caminhos diferentes. Se for, não rola fazer isso. Não, pelo que eu joguei, sei lá, umas 15 horas por aí dele. Tu jogou? Caralho. Nem o jogo. Não, boa, ele é longo pra cacete. São dois discos, tipo, cara. São dois UMDs do jogo. Caraca. São os Final Fantasy modernos, não. Ele não pareceu ter múltiplas escolhas nem nada assim. Ele tem bastante side quest, tem bastante cidade pra você visitar e comprar coisinhas e tal. Dá pra você explorar o mapa, tem um mapa grande pra cacete e é realmente uma pena a Square que provavelmente não vai lançar no ocidente, assim, porque é um jogo muito bom, de verdade. Pois é, e é o tipo de coisa que você, assim, fica cogitando por que não vai sair no ocidente. Que o PSP é PSP, né, cara? Não, o PSP é um lixo, mas eles já sabiam disso quando fizeram esse jogo. Como assim, cara? Como assim? O PS Vita até pode ser um lixo que ele não tá vendendo muita coisa, mas o PSP vendeu pra caralho e continua sendo jogo pro PSP. O PSP é muito fraco, cara. Ele só tem bons títulos. Ele só é grande lá, sacou? Ele só é grande no Japão. É. Tanto que teve uma época que o Arara até, ele acompanhava o número de vendas dos videogames do Japão pra achar o ponto em que o PSP ia parar de vender. Aí teve uma semana que vendeu 2 PSP, sei lá. Aí o Arara até falou, caralho, venderam 2 PSP essa semana no Japão. E acho que depois parou de vender. Quer dizer, na semana seguinte já não vendeu o PSP nenhum. Eu acho espato não vender PSP. Mas enfim. Então, quer dizer que o PSP é tipo meu pau, ele só é grande no Japão, né? E... Essa foi a melhor. Essa vai pra mim. Puta que pariu, eu engasguei aqui. Opa, engasgou com o pau do Senhor Eternidade. Opa! Explanando, tá explanando. Final Fantasy Online. Não, esse é melhor não falar. A gente pode falar que é ruim, né? Não. Aí daqui a pouco o nego vai estar querendo falar de Final Fantasy Unlimited. Para com isso. Para aí. Vamos com calma. Mas agora a gente pontuar uma coisa que é, porra, o Final Fantasy 11 e o 14, que são os online, eles receberam esses números. 11 e 14. E eu nunca vi a cor do Final Fantasy 11 na minha frente. Uhum. Eu já vi windscreen, blá, blá, mas eu... Foi assim, nunca... cara que jogava. Ele pagava pra jogar no PC. É um viado. Eu joguei um pouco. Cadela. Aí, não, mas você é jornalista. Você é, mas você tem obrigação, você tem essa obrigação. O amigo do Clerados, eu duvido muito. Não, você tem essa obrigação, desculpa. Você teve que jogar Naruto, Tengu. Pode sim, aí. É verdade. Ninguém mandou. Fizesse de... é bom. Naruto é bom, o jogo. É ótimo. É, o novo segundo Tengu é bom, não. Quer dizer, tinha um lá que eu gostei, um Naruto lá, mas enfim, a gente faz um episódio um dia. Aliás, segundo Tengu, o jogo é bom, a série, né? É isso justamente que ele falou, Maikai. O jogo, eu gosto dos jogos de Naruto, não gosto de Naruto. Eu, desculpa se eu... Exatamente. Mas os jogos são legais, são divertidos, aqueles em cel shading. Que todos, isso, exatamente. A jogabilidade deles é bem legal. É o mais próximo de Super Smash Bros. Que eu consigo jogar. Assim como a nave, teve uma outra coisa que foi violentada na série Final Fantasy, que é o Chocobo. Já parou pra perceber que quando tiraram o esquema de mapa de mundo aberto de Final Fantasy, a utilidade que eles encontraram pro Chocobos foi escrotíssima. Final Fantasy X, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XII. Chocobo é tudo escroto nessas porras. Cara, no X eu lembro que era muito escroto. E no Type Zero tem fazenda de Chocobo e você consegue cruzar Chocobo. Puta que pariu! Caralho! Pessoa? Ah, mas que merda. O Tegu está me fazendo pipi te usar já esse Type Zero aqui. Pô, eu tô querendo um pipi te traduzido por fãs do poder pipi te. Vou pegar um Game Packs do poder. Do poder? Game Packs da vantagem. Enfim. E outros vários elementos clássicos de Final Fantasy que foram desaparecendo, né? O Ed Biggs, cara. Sumiram o Ed Biggs. Verdade. Desde, acho que o 8 foi o último que eu reparei que eles estavam lá com alguma importância. Talvez ainda tenha, mas sumiram. E o Ed Biggs é uma coisa clássica, né? São dois personagens de merda de Guerra nas Estrelas que são citados no episódio 4 e depois, no Final Fantasy, eles ganharam uma importância que às vezes é absurda, né? No, eles aparecem assim, quando aparecem. Eles aparecem até em Chrono Trigger, pô. É. No episódio 5 do Star Wars eu já não sei, não lembro, mas eles não têm. Eles são muito mais relevantes em Final Fantasy do que em Guerra nas Estrelas, provavelmente. O próprio Cid, eu acho que o último Cid maneiro foi do Final Fantasy 7, se bem que eu gosto daquele Cid sapo do 9. O 8 é legal ainda. O 8 é legal. E eu acho o Cid Sapo do 9 uma referência legal ao Frog também e mantém o Cid. Aqui, ó. O Cid do 8 é o Robin Williams, né, cara? É, cara. Sim. É o Robin Williams mais gordinho, né? O Ed e o Biggs são tão mais relevantes em Final Fantasy que você digitar o Ed Biggs no Google, a primeira referência, as três primeiras referências são Final Fantasy. Nobuo Uematsu consagrou-se com a série Final Fantasy fazendo trilha sonora espetacular. E eu gostaria de pedir pro meu amigo aqui, Senhor Eternidade, o mestre do violão, o amante latino que ele é, pra dar a sua opinião sobre a trilha sonora da série Final Fantasy como um todo. Não, toca alguma coisa de Final Fantasy, violão aí. Agora desafiou. Tá, então fica antes aí o convite, ouçam o Eu Gosto de Jogos 88, que é Disco Ninja, Final Fantasy e Nobuo Uematsu. Exato. Porque tem eu tocando violão de... Talvez. Pode ser que tenha. Talvez na leitura de e-mails, volta e meia tem. Você toca, fica tocando violão, eu deixo, porque eu tenho preguiça. É, faz sentido. Mas, geralmente eu não sou babaca assim, não. Só quando eu tô de mau humor. Mas enfim, pra mim, na minha opinião sincera, a trilha sonora de Final Fantasy, de quase todos os Final Fantasy que eu joguei, ela é um tipo, tirando, é claro, 13, o 8 e outras aberrações. Não, o 8 é a trilha sonora legal. Não, sendo 8 até que não é tão ruim. É porque eu simplesmente não joguei o bastante pra me importar. Mas enfim, a trilha sonora pra mim é um dos personagens mais cativantes, assim, né? Verdade. E eu acho que queria dizer que a trilha sonora da série Final Fantasy é uma das trilhas sonoras mais marcantes da história dos videogames. Eu poderia dizer assim, pensa rápido, trilhas sonoras mais marcantes, Mega Man Final Fantasy, Chrono Trigger, sei lá. Eu diria que Mega Man Final Fantasy. Castlevania, é. Mega Man Final Fantasy? Não, Chrono Trigger e Final Fantasy. Trigger. Mega Man também é memorável, mas não tanto, eu acho, pra mim, pelo menos. E assim, você vai pegar os Final Fantasy, vai olhando as músicas, música de batalha é foda. Quase todos os Final Fantasy tem música foda de batalha. Música de mapa são fodas, música dos... Não, aquelas coisas assim, temáticas de Final Fantasy, tipo a fanfare, cara, o prólogo. Isso. Uma parada de Final Fantasy é que é raro você achar uma música que não seja muito irada. É quase possível você achar uma música ruim, mas já é difícil você achar uma música que não é tão legal. E sabe o que eu acho? Que às vezes ela pode não te agradar, mas ela encaixa perfeitamente na situação em que ela tá se propondo a representar. Exatamente. Sim. Então, eu tô tentando achar uma brecha pra eu falar da música da Yuna no 10-2, cara. Como aquilo se adequa a isso tudo? Então, Vamos falar de coisa boa, então, né? Temos por exemplo, o tema de Final Fantasy. Final Fantasy que tem um traço no meio, não contam. Isso, muito bom, Sr. Muito bom, excelente. O tema de Final Fantasy, aquele que toca no comecinho. Isso é uma marca. Isso é a marca de música de videogame. Acho que eu nem gosto muito desse tema. Nem eu. Mas é uma marca. Mas ele é emblemático, entendeu? Ele representa uma coisa. Sim. Você é um ouvinte mais frente que tá desesperado pra ouvir um podcast de Final Fantasy, você tá a 132 episódios falando, cadê o podcast de Final Fantasy? Aí você vê que isso é um podcast de Final Fantasy, deu play, e no começo você escutou aquele tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, você fala, caralho, isso é Final Fantasy. Uou, não, é aquela coisa que, tipo, vai bater na sua cabeça e fala, caralho, esse programa é mesmo sobre Final Fantasy. É muito emblemático, saca? E a trilha sonora de Final Fantasy se tornou uma coisa, se tornou um fim em si, né? Tem Black Mage, por exemplo, uma porrada de CD, tem as músicas cantadas que nem entram nos jogos direito, Roaming Ship, por exemplo, né, da trilha do Final Fantasy 3, né, a música cantada, não tem como colocar aquilo no jogo. Existem CDs ou CD remix só de músicas de Final Fantasy que são incríveis. Vai ser o link algum. Pra mim, assim, a abertura de Final Fantasy sempre vai ser o tema da Terra, pra mim. Sério, tipo, as imagens que eram andando na nevinha ali. Isso. E tal. É essa a primeira imagem que vem na minha cabeça quando eu penso em Final Fantasy. Pra mim, a primeira música que eu lembro é a do Final Fantasy 7, aquela da missão lá da bomba. Não pode crer. Quero dizer que mais uma vez o Tengu me representa e é isso aí. Não é? É isso aí. Podcast! Eu gosto de jogos e de diversão. Bastantesoco.com. Conseguimos, né? Sobrevivemos. Fizemos finalmente essa porra, né, cara? Finalmente saiu, tá aí. A este mês de abril, do qual eu já havia até desistido. E eu já estou de saco cheio desse mês, né? Dando mesmo trabalho do caralho. Foi tão animal que em maio eu vou tirar férias. Isso aí pro inimigo que não me deixou desistir dessa porra desse... Isso aí, bro. Isso pra mim, que me auto-sabotei e havia falado antes ao vivo. Exato. E não permitia a auto-sabotagem. Mas é isso aí, a gente quer saber, Devan, bota aí nos comentários aí, manda e-mails pra gente, a gente quer saber se vocês acham também que é válido a gente fazer futuramente episódios sobre cada Final Fantasy, assim, individualmente, de repente um com 1, 2 e 3, outro com 4, outro com 5, e por aí, veja se a ideia vinga. E com isso, eu venho aqui pedir para Tengu Maru, seis pessoas que adoraram a sua voz e gostam muito das suas opiniões e querem ver o que mais você pode falar sobre jogos e diversão, onde eles podem encontrar o senhor? Misericórdia, estamos todos os dias da semana no kotaku.com.br e também temos o nosso próprio... que foi? Misericórdia, Misericórdia! Misericórdia! E tá, então... A gente tá lá no kotaku.com.br. E toda semana a gente tem nosso podcast também, que é o Amigos do Fórum. Amigos do Fórum. Sai toda sexta-feira, na hora do almoço. Olha só. E eles prometem uma hora, cara. Que bonito. O quê? Eles prometem uma hora. A gente não promete. Fala, sai na sexta quando sair. Mas sai sexta. Sexta é a hora do almoço. A hora do almoço vai do meio-dia e até as 5 da tarde. Tem isso. E quem quiser ter a infelicidade de me seguir no Twitter, eu estou no @tengumaru. É isso aí. E gostaria também de perguntar para o nosso amigo Bode dos Brothers of Tanguinha, onde as pessoas podem ouvir mais as suas opiniões sobre o mundo nerd em geral. Caralho, Tanguinha não é muito bem isso, não, mas enfim. É muito bem isso, não, mas beleza. Também tem isso de vez em quando. Esse é o cara que é brother, né? Nem ouve porra de uva. Escute sim. Nós estamos em www.tanguinhacor.com e toda segunda-feira tem o podcast Tanguinha. O Vini Mestre tá lá, o Dive, o Pivô, tão batendo ponto já naquela merda. Ela vai subir o programa. A gente falou, cara, depois do 100 a gente entra e fica. Tirei o pombo já. O Vini falou. E essa semana agora, segunda-feira agora, talvez a outra, programa 100 no ar. Muita comemoração, muita alegria. Muita cerveja, mulher pelada e, porra. Um pivô cantando, com o Lápis cantando. Agora. É pra assustar a galera. Então eu vou summonar aqui o Crusher. Crusher! Oi, oi. Cara, que maravilha, hein? Porra, gostou? Foi bom o programa, Crusher? Gostou? Foi, gostei bastante aqui. Que ótimo, hein? Gostei. Spoiler. Não, usei spoiler de Final Fantasy, né? Não jogamos, né? Ficou com muita vontade de me dar uma força ali na hora que eu tava defendendo Final Fantasy 7, né? Falando, porra, tô contigo, inimigo. Tamo junto. Pô, eu ia defender o 8, cara, mas... Caralho. Não, ninguém defende o 8. Então, não, vou então vamos lá, se as pessoas quiserem ter alguma opinião sobre o 8, pra onde elas mandam e-mail, Crush? Se você também gosta do 8, manda aí um e-mail pra eugostodejogos@baixofrente5.com. Exatamente. Por favor. Mas se você não gosta também, mande sua opinião sobre a série Final Fantasy como um todo. Nós queremos saber. Comente aqui embaixo no www.baixofrente5.com e siga-nos nas nossas redes sociais. E felicidade, não é, Lápis? E felicidade. Felicidade. É, o Lápis ficou até bolado. Então, senhor Eternidade. Felicidade foi super. Tava mudo o microfone. Eu tava falando aqui igual um mongol da Mongólia, porque eu tossi. facebook.com/baixofrente5, twitter.com/baixofrentesoco, radio.com.br/baixofrentesoco. Eu posso ter errado os ponto com de alguns aí, mas os links estão todos na nossa página da internet, que é o baixofrentesoco.com. E tem o melhor canal vazio do YouTube, que é o youtube.com/baixofrentesoco, mano. Vazio não, eu já hospedei alguns vídeos lá. Agora eu vou até entrar lá. Secretão. Não, é que eles não estão listados, mas É tudo secretão. Vai ter que fazer o combo de resistir à tortura no YouTube. Tem pornografia lá? Sempre. Porque não tô vendo nada aqui. Não tô vendo pornografia. Quem já teve pornografia? Eu falei que eles não estão listados, né? Não tem como ver. Só se eu logar na parada. Só se eu te mandar o link. Eu posso... Entendi. Haverá em breve aí. A câmera digital tá chegando aqui em casa, o tripé. Opa. A iluminação. A gente vai gravar em suruba. As figuras de ação, né? Os action figures estão chegando aqui pra fazer decoração. Os pôsteres eu tô colocando aqui. Já pintei a parede verde, porra nenhuma. Então, em breve, xvideos.com/baixofrentesoco. Vai ser o primeiro game fucking vídeo da internet. Então é isso aí. A gente normalmente termina com a pergunta, mas a gente já falou tudo, cara. Não tem nada. Por que Final Fantasy é o que é? Porque é o que é, meu irmão. Foda-se. Porque sim. A gente espera que um dia volte a ser, na verdade. Exato. Mas é o que é. Por todos esses motivos que a gente falou, cara, Final Fantasy é uma série célebre. Então, um abraço e até semana que vem. Diga um abraço, Killerado. Abraço aí, eu tô subindo na minha nave voadora. Quer dizer, é o barco que voa. Pode ser. Boa, bichão. Calma, calma, Tengu. Já vai começar. Como estão vocês? Cada... Ufa, ainda bem que não estou mais namorando. O que, cara? O que tem a ver uma coisa? Porque eu teria que faltar homericamente. É, eu teria que ir pro aniversário dela. Não preciso mais. Ah, o dela? Não, dela. Mas aí eu jogava aquela carta. Aquela que você levou no Baixo Frente Pizza, tu já jogou pros escanteios? Que eu levei pro Baixo Frente Pizza? Sim, você levou mulher pra lá, eu tenho certeza que não. Não, levou não. Caralho, olha esse taio, cara. Já tá senil, cara. Não tô, caraca. Não. Tá a mulher do teu lado. E se a gente assumiu que fosse mulher dele? Ué, tava do lado dele? Toda hora que eu olhava pra um dos dois. Toda hora que eu olhava pra um dos dois, tava virado pro outro? Não, o Daigo tá sendo true. O Daigo tá sendo true. Se a mulher tá do lado, não tá pegando, tá mandando mal. É isso, mas toda vez que eu olhava pros dois, estavam olhando pro outro e falando. Sim, todo lado do Daigo ele pega. Porque só tinha homem do meu lado. É um tubarão. Cara, vou sentar do lado do Daigo da próxima vez. O ataque Daigo em área, cara. Tem splash damage. Aí a gente vai discutir isso aí. Daigo vai virar pai de família dentro de muito e pouco tempo. Como nem fudendo. Agora vai chegar com duas crianças, né, não, Daigo? Nem agora, fudendo. Pode parar com essa merda. Nem fudendo. Eu preciso do Daigo como novo nickname. Daigo Tsunami, moleque. Daigo Furioso. Quando ele passa, ele leva, moleque. Daigo Tubarão. Vou mostrar pra você aqui a futura senhora Daigo. Ah, meu Deus, lá vem. Daigo já tava com papinho. O pai é quem cria, não tem calma, não. Ô, parar com essa buceta. Pô, tu pode parar com essa buceta. Vou ficar nervoso contigo. Demorou, mano. Não, tem boneco na pista. Não crie filho dos outros. Ah, vai se fuder, moleque. Mas pega, mano. Pega, só pegar. Do Camo de Aquário. Camo de Aquário, é. Do Camo de Aquário. Camo de Aquário. Porra. Camo. Caralho, moleque. A mulher não bota a foto da cara dela. Deve ter cara feia, não é possível. É, tem isso também. Direita. Não, pera aí, a mulher bota. Cara, tem essa foto aqui, gente. Olha só, vocês não foram direto no álbum, não? Caralho, você tá ligeiro. Inimigo se comporta em hora, carteiro. Meu irmão, faz 10 Daigo... segundos que o pivoto colocou o link, mano. Daigo Tsunami tem que fazer alguma coisa a respeito, moleque. É, cara, meio sapo. Ana, pera aí, vou pedir a opinião da Ana. Ana, você acha essa mulher chinelável? Que isso que eu tô ouvindo? Ah lá, chinelável, né, pô? Estamos chinelados, tá? Ela sabe fazer papercraft de Pokémon, Daigo. Sabe fazer papercraft. Sabe fazer papercraft de Pokémon ou sabe de Rokuto Ken? Pra chinelar pode ser até pior. Porra. Você pensa pior que o chinelo. Tira lá, o cara tá feito. Como disse o ouvinte aquela vez, cara, altamente chinelável. Altamente chinelável. Caralho, onde é que eu fui parar nesse mundo?